4, filé com frita, 5,50. Fortaleza 2, só a capa da gaita, também 2. Portuguesa 3, calabresa 4,50. Princesa dos Solimões 2, Dragões do Rio Negro também 2. Globo 4, Record 4 no Ibope. Remo 3, Caiaque também 3. Sampaio Correia 2, Nonô Correia também 2. Nonô Correia também 2. Bom, esse é o placar. Esse é o placar do Ale Oliveira aqui no Estádio 97. Nós não vamos nem falar mais nada. Já passou o resultado dos jogos, tá tudo belos feito. Belos argumentos, parabéns, Ale. Muito obrigado. Olá, eu sou o Ale. O Ale passaria no seu curso? Ah, com certeza, passaria forte, parabéns, né? Eu tô abrindo uma nova vaga agora no meu curso. Ah, curso lá. É, quem quiser, é um curso novo, é dando notícias que já aconteceram. Né? Ah, bom. É, precisa ter habilidade pra fazer isso. Até pra fazer isso. E convencer o interlocutor. E a celebridade continua no seu curso? Não, ou... ela já saiu, né? Já tá dando um curso no Brasil inteiro. Tá certo. Vamos às manchetes. Vamos do Estádio 97, seu Bento. Partiu manchete. Partiu aqui, manchete, seu Bento. Pode ser, Corinthians. Ah, Coringão, mano. Vou falar do time 100%, velho. Mais uma vez, 1-0. 100% no ano, hein? Chupa. Menos. Chupa a campada adiante. A Cardense. Mas, ô, mano, agora eu vou falar pra você. Ia rolar um amadorismo lá. É. Quase, hein? É. Mas quase rolou um amadorismo lá com... Os caras são do Moisés, do lateral esquerdo do Moisés. Tinha sido expulso, né? Jogo do Bahia. Sim. Na Copa do Brasil do ano passado. E foi lá os minutos finais antes de entrar em campo lá, que acho que veio um estralo lá. E falaram, ó, o cara não pode jogar aí. É, pra falar a verdade, ô Bento, não foi tão antes assim. É que, pelo Corinthians, o jogador ia pro campo mesmo. Tanto é que ele foi relacionado, viajou com a equipe, tava lá com a delegação. E o próprio jogador falou, ó, gente, mas tem uma situação aí que eu fui expulso lá, naquele jogo lá, quando eu tava atuando pelo Bahia, etc e tal. O próprio jogador teria informado aí o departamento de futebol que ele estava em dúvida sobre a condição de jogo dele. Porque ele tinha sido julgado e a pena foi que ele cumpriria 3 jogos. Ele cumpriu 1 automático pela suspensão, só que ele tinha 2 a ver aí com relação à expulsão que ele teve ainda no final do ano passado. É, o próprio jogador alertou o departamento de futebol, que foi ver de fato e realmente o jogador, se ele fosse relacionado para essa partida, o Corinthians automaticamente estaria eliminado. Então é um erro crasso que não pode acontecer, gente. Mas o Alessandro assumiu, né? Sim, sim. Mas aí não só o departamento de futebol, Sombra, como o departamento jurídico do clube também comeu bola. Porque você não tem que dividir e fragmentar o clube em esferas. Todos os departamentos, eles têm que estar integrados, gente. E conversar, né? É lógico, porque ainda mais diante de uma situação como essa, vide o caso do Everton, da Portuguesa, também que estava numa condição irregular, entrou no jogo, a Portuguesa perdeu os pontos, culminou com o rebaixamento. Cara, os clubes, eles precisam ser um pouco mais atentos com relação a esse tipo de postura. Os departamentos, eles precisam ter um contato diário entre eles para saber a real condição do jogador e o que mais está acontecendo. Inclusive, Sombra, o Corinthians agora, diante do que aconteceu aí do Moisés... O Corinthians foi consultar agora a Conmebol com relação à situação de 2 jogadores do elenco. Quem? Um é o Fagner, que foi expulso naquela partida contra o Nacional aqui na Arena Corinthians. Parece a Tammy Gretchen, o Fagner. Sim, parece, a cara da Tammy Gretchen. O Fagner, que foi expulso naquele jogo contra o Nacional, e depois disso ele não disputou mais nenhuma competição feita pela Conmebol, a diretoria do Corinthians foi averiguar se ele tem condições de jogo. E uma outra situação que é ainda mais inusitada, Sombra, é a situação do Jadson. Porque o Jadson, naquele segundo jogo contra o Guarani do Paraguai, lembra quando o Corinthians foi eliminado pelo Guarani? O Jadson também foi expulso. E como depois ele foi vendido para a China, ele não jogou 2016 no Corinthians, depois daquele jogo ele também não cumpriu a suspensão, então, dos torneios aqui que ele poderia disputar. Entendi. E a diretoria do Corinthians aí foi, de fato, ver se procede aí, se eles podem ser inscritos ou não. Porque por mais que o Corinthians tenha sido eliminado, todo mundo sabe que quando você é expulso, automaticamente no próximo jogo você não joga. Eles não foram condenados aí com uma pena um pouco maior, com 2, 3 ou 4 jogos, não. Eles foram condenados aí apenas pela expulsão. Mas como eles foram eliminados, eles não tiveram outro jogo para poder cumprir, a diretoria do Corinthians mandou um comunicado aí pra Conmebol para poder avaliar essa situação, se os dois têm condições de jogo para pegar a Laú no dia 5 de abril aqui na Arena Corinthians. Agora com relação ao jogo de ontem, Bento, por mais que tenha sido um adversário fraco, e de fato foi, não dá pra gente se iludir aqui, mas o Corinthians, ele fez o dever de casa. Dever de casa entre aspas, porque o jogo foi lá. Foi no campo da Caldense. Mas o Corinthians, ele jogou bem, cara. Dentro do possível ainda, o Corinthians é um time em formação. O Corinthians hoje é um time que passa mais segurança. vai falar, ah, mano, mas a fragilidade do adversário, você também tem que pontuar. Concordo. Mas se tivesse perdido, tá todo mundo enchendo o saco. Então, volto a falar aqui, o Carille, ele tá ajustando o time do Corinthians aí em setores. Ele começou pela defesa, eu acho que ele tá correto, porque a defesa, principalmente no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Corinthians marcava um ou dois gols na partida e tomava três ou quatro. A defesa era o ponto fraco do Corinthians, um ponto fraquíssimo, aliás. Defesa batendo cabeça, falha de marcação, toda a bola era na área do Corinthians, era um desespero, era um salseiro danado. Então o Carille, aos poucos, ele tá ajeitando o time. A parte defensiva já tá mais sólida. A próxima etapa possivelmente será a articulação de jogadas no meio campo e consequentemente depois aí vai dar um talento no ataque. Dentro do que o Corinthians tem, daqui a pouco com o reforço do Jadson também, eu acho que esse time do Corinthians vai crescer sim. Eu acho que na Copa do Brasil, principalmente por ser um torneio mata-mata, eu vejo chances do Corinthians chegar longe na competição. E vamos, que o bagulho é louco, mano. Tá evoluindo. Agora, você sabe que não teve tanto prejuízo, porque o Corinthians se classificou, o Marcian é muito bom jogador, como o Mano já tinha dito aqui, não é lateral esquerdo, mas é muito bom. Quebra meio galho, né? E se virou. Mas até existiria um prejuízo técnico se não fosse o Marcial, porque você treina a semana inteira para jogar de um jeito com um jogador titular e no dia do jogo você acaba descobrindo que ele não vai jogar, né? Mas o Marcial, acho que ele vai ganhando pontos importantes. Claro que a posição dele de origem é no meio campo, mas mesmo que for para jogar na lateral... Eu gostei muito da atuação. Eu acho que o Corinthians está evoluindo, sim, nas mãos do Carille, mas gostei da atuação do Marcial, que estreia numa competição eliminatória, jogando de forma improvisada, tentando ganhar espaço. E acho que ele pode ajudar o Corinthians também pelo lado. Tanto que o pessoal está chamando ele, Sombra, de lateral menstruação. Por quê? Quando desce, alivia muita gente. Ah, sim, entendi. E o Corinthians, né? Anunciou, né, definitivamente, o Corinthians que não quer mais comprar nem o filme, nem o livro do Harry Potter. Então, né? Mas na verdade não é isso. Ah, sensacional! Boa, RG! Foi bom, RG, mas na verdade eles não foram categóricos. Vai ter nota oficial? Falar, não? Que não estão, né? Não vamos falar mais no assunto. Valeu, Potker, obrigado. É. Não, Bento. Legal porque vocês conversaram com a gente. A diretoria, não cabe uma nota aí porque é simplesmente o William Potker, né? A nota é o contrário, né, mano? Não é um jogador. Pois é, ele que devia postar no Facebook dele lá, valeu, Corinthians. É, mas com relação a essa transação, pode ter certeza, no Corinthians ele não joga mais não, Bento. O Corinthians ele tinha aí a intenção de contar com o jogador, não só pro Campeonato Brasileiro, como nas duas competições aí que são de mata-mata, que é o caso da da Sul-Americana e da Copa do Brasil. Uhum. A Ponte Preta aí não cumpriu a parte dela no acordo, deu de louca e tá lascada, vai morrer com o jogador. E por mais que ele tenha feito o gol ontem lá na vitória da Ponte Preta contra o Campinense, tá na cara, velho, que o cara daqui a pouco ele vai dar aquele estalo na mente dele e o cara vai acordar pra entender o que aconteceu. E aí o cara vai broxar, velho. Lógico que vai broxar. Porque, por enquanto, ele pode até nem ter se dado conta, porque a ficha ainda parece que não caiu. É igual quando você passa aquela situação de choque, você fala, não, tá tudo bem, tá tudo normal. E o mundo ao seu redor desmoronando, você, não, tá tudo bem. Não, mas você não acha tá tudo que bem. Ele é o maior culpado? Você não é. A culpada é a Ponte. O jogador também é vítima ali. Porque o jogador, se ele põe a mão na perna ontem e falou, opa, não dá pra eu ir pro jogo... Hoje ele não pode sair na rua pra comprar um pão em Campinas, porque a torcida ia querer matar o cara. Ah, ele foi profissional. Lógico. Mandaram ele jogar. Foi profissional. Jogar. Lógico. Parabéns ao Potker. Quem foi aí, teoricamente, sacana, se pode se utilizar esse termo, por não ter cumprido aí a parte dada no acordo, pode ter sido a Ponte Preta. Porque se existia um acordo entre os clubes, a Ponte Preta deveria ter zelado por esse acordo. A Ponte não se manifestou até agora? Até agora, não. Mas por que através até de um diretor da Ponte, eu ouvi uma declaração dele aí. Pra falar a verdade, não ouvi. Eu li uma declaração dele. Ele foi até um pouco irônico, falando que eles não tinham nada certo com o Corinthians, que não tinha acordo com o jogador. Mas, Sombra, o Corinthians ele não poderia, de forma alguma, assinar um contrato com o Ponte. Porque o Potker, ele tem um contrato com a Ponte Preta. Claro, ele pode ter dois contratos. E ele não pode, se fosse até um vínculo dele até o meio do ano, hoje ele poderia assinar um pré-contrato. Aí a lei diz que ele pode ter esse pré-contrato com o Corinthians. Mas o contrato com a Ponte Preta não vai só até o meio do ano. Então se o Corinthians fizesse ele assinar qualquer tipo de documento, a Ponte Preta poderia recorrer à FIFA e o Corinthians ia tomar uma trolha do tamanho do mundo. Porque o Corinthians ia estar cometendo uma irregularidade. Inclusive, poderia ser punido como o Barcelona foi com relação ao aliciamento de atletas. Mas o Flávio Adalto, mano, dando uma entrevista hoje... Nossa, eu nem ouço, cara. Ele isentou a Ponte Preta. Ele falou que a Ponte Preta não tinha culpa absolutamente nenhuma nesse caso. Ele está muito... Mas você vê, louco. O que o Flávio Adalto disser, você faz o contrário. Se ele disser que a Ponte não tem culpa, tem culpa. Da mesma forma como ele disse que o Corinthians não estava atrás do Rueda... Aí depois, no outro dia, ele foi obrigado a falar, não, estamos conversando com o Rueda. No dia anterior, menos de 12 horas, depois ele foi na mídia se contradizer. É engraçado. É ridículo, é engraçado, ele chega a ser patético. É engraçado porque o cara vai para uma entrevista... Nossa, o Donald Trump lá, mano. E diz que o Corinthians... O Stefanini. É, o Donald Trump de Osasco. E diz que o Corinthians não tem mais interesse no jogador. É só mesmo palpite, tempo, não é informação. Mas eu acho que ainda quem vê bobagem nesse lance deve ter sido o Corinthians. Eu acho. Ah, com certeza. Eu não Eu não descarto a possibilidade deles não terem atentado para a Copa do Brasil com a Sul-Americana. Com certeza. E aí a ponte se fez de migué, ninguém falou nada. Vou colocar, mas vocês não combinaram. Mas olha, olha a circunstância do negócio. Depois desse negócio do lateral, eu não duvido mais de nada dessa direção. Não, até pode ser, mas imagine só, Ale. Pra Ponte Preta ia ser um puta negócio, cara. Um puta negócio, Sombra. O Corinthians não é que ele ia pegar o jogador por empréstimo? Eu acho que a Ponte vai ter... O Internacional tá interessado nele. Ah, mas não sei se o Inter pagaria o que o Corinthians ia pagar. Pode ser. O Corinthians, ali, ele ia comprar o William Potker aí 50% do jogador por 7 milhões de reais, cara. Olha a grana. É grana. A gente tá falando aqui, no mínimo, o Sombra, de 2 milhões de euros, cara. 2 milhões de euros no William Potker, cara. Quem se deu bem por nessa? Por 50% do jogador. Carlinhos. O Carlinhos. Sim, da que Copa agora vai... Paulo. Agora, inclusive, tá treinando ele, o Mantuan, o Pedrinho, hoje já foram... Foram relacionados eles foram efetivados ali, RG. Eles foram treinar hoje com o elenco principal. Mas imagina a situação da Ponte Preta. Uma coisa, Sombra, é quando eles falam, não, Ponte, põe aqui na minha vitrine, que é mais bonita, a gente vende jogador quando vender, eu divido o percentual contigo, 50% para mim, 50% para você. Se fosse isso, tudo bem, a Ponte dá de João sem braço, fala, opa, imagina, eu tô tomando um rodo aqui, vou deixar o jogador na minha equipe, vou deixar o cara aqui fazendo gol pelo meu time. Se fosse isso, tudo bem. Mas o Corinthians oferecendo a bagatela de 7 pau por 50%, pra Ponte era um puta negócio, cara. Era um baita negócio pra Ponte Preta, mas... Não, mas tá estranho, viu? Sombra, vamos Pepe tá aqui. Ô, Faz Peta, tudo bem? Boa noite. Quando a gente jogou ontem em Porto de Caldas, né? Uma vez, tava eu, Marcelinho... É resenha, hein, Vamp? Ricardinho... Às vezes a história é verdade. É verdade. Pra todo lugar, né? Mas tá vendo pra Poços, né? Tava aí, porque o ônibus do Corinthians tinha quebrado, o ônibus lá foi 2005, 2006, joguei lá esse ano. O cara é maluco. Que ano? 2005, 2006, por aí. Aí tava aí no ônibus, adivinha quem tava? Tava no carro do Rincon. Marcelinho. Você tava também? Você fala a mesma história toda hora. Marcelinho, Ricardinho, ainda dava pra ter uma vaca passando, o carro pegou na vaca, a vaca saiu tripudeando, pegou num puteiro de traveco. Os travecos saíram correndo, Marcelinho começou a orar, ajoelhado. Ajoelhou. O ônibus passou porque ele quase pegou nele. O ônibus pegou uma puta que não morreu, foi cair lá na frente. Rapaz do céu, que é isso? Aí, pergunta pro Alex Cabeça, o Alex lembra. Cabeça grave. Ele lembra. Meu só queria contar porque foi lá em... Até, inclusive, o Palmeiras, né, tem dois volantes. Tem o Felipe Melo, que é o Pitbull. Sim. Tem o Thiago Santos, que é o Rottweiler. Nossa, quantos cachorros. O São Paulo podia botar apelido de Rodrigo Caio de Lesse. Por quê? Chega, faz espetar. Faz espetar, olha chega. A cara do... Eu ainda vou perder o personagem por causa dessas piadas de mano. Ele vai cortar o personagem do ar ainda. Olha a cara do baixinho. Eu respeito demais. O próximo jogo vai ser R$200 lá, só pra entrar no estádio. Tá bom. E aí, Bento? Santos. Precisa pôr as novas vinhetas aí. Não, precisa só tá lá. Precisa da aprovação. É, exatamente, precisa só o seu tique. Já produzimos aí, já. Seu tique. Só aquele, ok. É o tiquinho azul. É aquele assim, baseado. Exatamente. O certinho. Ticando. Tá lá, pronto. É o tique. Vamos lá. E aí, seu Bento? Tudo bem, Gê? Mais ou menos, o Renatinho tá machucado. É, então, mas vai jogar o Leandro Donizete. Sim. Lugar já confirmado contra o RB. Time pronto já, hein? Domingo, às 11 da manhã, com o RB Brasil. Pacambu. Pacambu. Tá cheio, hein, Gê? A galera deve ir porque... Bate 20? Acredito sim, porque esse horário é bom, irmão. Os preços... 4,20 é bom. Acho que o Red Bull, a direção do Red Bull, tá sendo inteligente, né? Botou uma variável lá de preço de ingresso lá, legal. As 40, 50, 60 e vai até 140, né? Que é o mais confortável lá no Pacaembu. Então, mano, vai ganhar uma grana sim, né? O mando é deles, né, pô? Agora, eu tô assustado com esse jogo, RG, que o Red Bull apresentou hoje. Ah, dá uma segurada, vai. O Luan. Quem? Que era do Palmeiras. Não, o Camilo. Meteoro? Que o que o Filipão gostava, é. O Meteoro. Tô preocupado com esse jogo, velho. Nossa senhora! Olha, velho. E acima do peso ainda, magro ele era ruim, velho. O homem dos caras é o Luan. Você sabe que o Luan, o Luan com o Red Bull, pode ser que ele vire um incrível Hulk, né? É. Ele tem essa... Cuidado, zaga do Santos, velho. Pode ser. E é isso, meu, né, seu Bento? O resto... Ah, o Donizete, eu não... acho que não combina nada com esse esquema que o... Pô, o Santos foi tão bem na estreia, o Dorival tem ideias novas, time que toca, quase que não tem zagueiro. Porque ele tá sem o Renatinho, né? É, eu sei, mas eu acho que... É, não sei, ele... Botar um pitbull ali na frente, ele, o... né? Ele é o Donizete, é o volante refrigerante 3 litros, né? Qual que é? Qual que é? Quando passa o meio, perde o gás. Perde o... Acabou, né? Não mas tem, não tem. Mas ele não combina com esse estilo hoje, de jogo. Mas de repente é legal, Ale. Que é a psicologia é a psicologia ao contrário, né? Porque você viu que ele já está respondendo com relação a isso, a essa cobrança, né? Ele disse que vai mostrar, que vai provar que sabe que jogar. Que não é isso aí. Que não é esse cara aí, esse triplo fusão, não. Vai, quer dizer, então, de repente, usou o exemplo do Ronaldinho Gaúcho. Quando o Gaúcho elogiou muito ele quando jogou o jogo. E de repente, num time como o do Santos, o cara funciona, né, velho? Elogiou de medo, né? No de treinamento, tomar uma porrada. Pode ser. O que você acha, Azedão, do Leandro Donizete? Ah, espetacular. Grande jogador. Clássico, né, jogador clássico. Vai ornar direitinho com o meio de campo. Aquele time é uma orquestra linda, entendeu? É como você botar um gaiteiro no meio de uma orquestra. Ele não é o melhor instrumento do mundo, mas ele vai bonito. Tá rindo, né, Domênio? Você concorda comigo, né, que o Santos é uma banda... Não, eu tô rindo das fanfarronices que você fala aqui. Nossa, você botar um cara batendo lata numa orquestra, ele vai, entendeu? É só entrar no ritmo, ele vai... Meu Deus do céu. Falei bem ou não? Falei, é isso aí ou não é? Foi bem. Pega no chocalho. Ele percebe que ele tá no meio ali. Ah, ele vai junto. Você gosta de chacoalho, dá uma chacoalhada aqui. Ah, seu otário, vai se ferrar, o babaca. Eu já notei. Que o Cláudio Azedão é espizinhado pelo Domênico, pelo Mano. Não, desrespeitado. O cara é um jornalista. O único que te respeita sou eu. É que você se lixe. Eu respeito o Cláudio Azedão. Ó, eu também. Pra mim é o seguinte. Todos nós. Olha, ele não tem respeito nenhum pelo Azedão. Eu não tô nem aí pra Azedão. Boa, Ale. Mas qual time é favorito ao Paulista? Ah, é o Santos. Respeito. O Paulista é o Santos. É. Libertadores. Santos. O Mundial. O Mundial é o Santos. Melhor elenco do mundo. Ah, o Santos. Aí, tá vendo? É imparcial. Não, esse sorrisinho amarelo, não. Não suporta o Azedão. Não, eu não ligo, não. Ele não gosta do Azedão. Eu tô aqui pro pegar você na saída. Sua casa. Igual do Azedão, Ale? Hoje eu pego você na saída. Boa, igual a escola, lembra? Vai ter pau na saída. Pau na saída. É só dar a primeira vez que nós vem. Tá que gostoso. Não é esse pau. É, lá vai. É verdade. Você viu, né? Você vê como é, né? É isso aí. Ah, é. E Estádio aí, 97, aqui como na Energia 97 FM, no oferecimento de Bozano. Opa, isso aí, rapaziada. Ó, quinta-feira, chegando final de semana. Você não vai sair fedorento pra lugar nenhum, né, cara? Não. Moleque, é isso aí. Ó, sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Sim. Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Claro. Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, Sombra, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo a Bozano inova e traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, amigão. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Você vai levantar o braço agora, cara, você vai estar cheiroso e sequinho. Você não vai estar com aquele cheiro de queijo podre. Você não vai estar com aquele cheiro, velho, de virilha de mendigo. Coitado, Mota. Você vai estar top, você vai estar cheiroso e sequinho. Porque Bozano Extreme vai garantir essa proteção suprema pra vocês, tá bom? Boa. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme te garante 72 horas de proteção, tá legal? E ó... O cara que for ligeiro, o cara que for esperto e ligar aqui no programa dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa. Também, mais uma frase que você deve falar se quiser participar na semana que vem do nosso evento, é o Happy Hour do Estádio 97. Boa. Na quinta-feira, dia 16, como início das comemorações de aniversário de 18 anos do Estádio 97. Estádio 97, o primeiro programa de bate-papo sobre futebol, né? Com esse jeito mais aí... Descontraído. Descontraído, né? Descontraído. Né? Fomos os pioneiros. Os pioneiros. Eu lembrei agora de um seriado de TV, da anos 70, Record, 9 da noite, Os Pioneiros. É. Você lembra? Só os velhos lembra. Ninguém mais lembra, só eu e os velhos. Então, olha, você que ligar e disser aqui, ó, parabéns, Estádio 97, pelos 18 anos, você vai ganhar o direito de ir com acompanhante lá na Audio Club. Que, puta, casa legal. Sensacional. Bacana. Agora vai ter o deck lá, o ar livre, já foi ganhou name rights de Ale Oliveira. Sim. Ale? O deck é Ale Oliveira. Não. É brincadeira. Lá no Tiaguinho na terça. E amanhã eu vou na Cláudia Leite. Você vai na Cláudia Leite? Propriamente. Caraca, não. Ale, você tá voando, hein, Ale? Cara, você tá voando, hein, Ale? Ale Oliveira, seco pra você. No clássico, Cláudia Leite versus Ivete Sangalo, quem você derrubava? Não, Ivetão é carisma, né, velho? Ivetão é raça. Ivetão, eu imagino, não conheço biblicamente, mas que na intimidade ali entre quatro paredes, ela dá carrinho na trajetória. Ah, é? Eu acho ela mais raçuda, eu acho ela mais sul-americana. Alexandre, você é comentarista esportivo. Ai, você que me provoca. Desculpa, dona Creca, é que a gente acaba aqui, todo mundo fala de mulheres, tem que madeirar ela com aqueles escudos igual na Libertadores. Você sabe, Baque, eu acho que a gente tem que começar o programa aqui com... Opa! Todo dia com algum combate. Vambora. Hoje o combate é Ivete Sangalo versus Cláudia Leite. Hoje é o combate. Eu acho que vai ser goleada, viu? Hoje é o famoso luta no gel radiofônica. Ai, que gostoso! Hoje é a primeira luta no gel radiofônica. Radiofônica. E você, o que, que você prefere? Manda o seu voto, tá bom? Manda ouvir lá ela postar lá. Ó, a gente pode besuntar. Você quer botar, menina? Besuntar a Vieira. De vai gel? Catar, vai aparecer um ringue de gel, vai gorda. Te catar. Ela espalhada no chão? E a Domênica, vem? Ah. Não vem mudar o foco, não. Ai, deixa a minha gostosa aqui. Epa! Deixa. Isso, mas nesse confronto isso, aí, eu tô com a Lê, viu? Eu sei acho que vocês estão falando. Tô com a Lê, eu acho que as páginas do livro da Ivete são todas preenchidas. Mas eu acho que deve ter página até que sobra ali, viu? Ah, mas vocês estão tão com tantas metáforas que já confundi tudo. Mano, você assim que você é o bodybuilder, entendeu? Você que é voltado pra... Mas pensando só fisicamente... Então, único exclusivamente no físico. No físico. Esquece que ela é legal, que é bacana, simpática, esquece. É, mas tô falando do conjunto da obra. Não, esquece. Não, tô falando da raça. O objetivo não é esse aqui. Tô falando da entrega em campo. É. Você não tá falando... Ah, entendi. Mas é conjunto da obra? É. Cláudia Leite, cara. Cláudia Leite. Não, é que assim, posso falar, Cláudia tá falando Leite assim, tá demais, velho. No papel, pode ser como seja melhor, mas eu acho que não, na prática, a Ivete joga melhor. Exatamente. Imagina, a Ivete, na hora que ela olhar pra você e virar a chavinha e falar... Oh, e esse bumbum aí, papai? Não dá pra ser isso, velho. Você viu o tamanho da mão da Ivete? Ivete índio do mano é ótimo. Seu voto, Vieira. Ivete Sangalo. Ivete Sangalo. Oh, a Ivete já tem Ivete uma mão, velho, que parece uma frigideira de virar panqueca. A Vieira prefere o Belmarque. Daqui a pouco a gente vai continuar. O seu Bento, que daqui a pouco vai sair daqui, porque só dá as manchetes e vai embora, ganha muito menos que todo mundo. Caramba. Ivete, sem dúvida. Ivete, 3-0, olha. É só você fechar o zinho. E o senhor sobra? Entrega. Ivetinha, velho. Ela dá carrinho, isso vocês têm que entender. Ivetinha. Eu acho mais legal a Cláudia Leite. A Cláudia Leite já tem o perfil de que pode sair do show e falar, putz, vou jantar... No JK, e vai, que ela tá legal. Não, é muito mimimi. 3-1, daqui a pouco a gente vai conferir os votos aí do Domênico, o meu, do véio e também do nosso... O RG tava... Do Ali. 3-1, Cláudia. Olá, sou Ali. Não, Ivete Sangalo. 3-1. O RG falou que prefere a Palmirinha Onofre, que ele gosta mais, que ele tem uma geração aí. Mas a Palmirinha... Nada supera a experiência. Palmirinha ainda é melhor do que a... Mas agora, como cantora, a Ivete dá um pau na Cláudia. Ah, veinha. Posso falar um negócio? O RG gosta mesmo da Inês Galvão. Sim. Essa aí ele gostou, viu? Saudosa. Vem, RG. Mas é melhor do que gostar de macho, né? Eu concordo com a RG. É que a Inês Galvão tá, né, RG? Sabe como é que é, né? Ficou sem graça, né? Não, o ringue de judô em gel. Eu concordo com a RG. Mas vamos falar agora da BV Financeira. Olha só, amigão, não deixe pra depois o que você está querendo fazer agora, viu? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Você pode ter até duas vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você também pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, presta atenção, hein? Pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então já sabe, né? Use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até uma viagem. Então grava aí, grava o número da BV no teu celular, 3003-7888, 3003-7888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas olha só, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É BV Financeira! Esse é o Estádio 97, também no oferecimento do Extra. Você merece Extra Economia. Nissan, faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. FIFA Mobile, da Electronic Arts. Baixe agora mesmo na Play Store ou App Store e divirta-se. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E HDI Seguros, é debate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E aí, ô Bentolândia? Ô Baixinho, ó, escuta o conselho do velhinho. Você jamais esqueça esse seu botão aberto aí, velho. E vai dar uma... Meu isso botão, vai... botão nunca aberto. Está vai aberto. Dar uma... Vai dar uma encrenca. Isso vai dar uma encrenca. Só tenho uma coisa a dizer. Se olha... hoje esse botão tivesse aberto, além de sair do ar, a gente ia tomar um processo, velho. Olha, eu acho que assim, ó... Eu fiquei, toma com, cuidado. Eu fiquei com o botão fechado só de pensar que o botão estava aberto. Porque o Rudy ficou falando, é, Regina Casé contra Lucimara Paris. É. Eu queria outro confronto. Eu pego as duas, velho. E ele fala alto, não, meu. Mulher face e rosa só pega quem bebe. Isso aí é certeza, né? Pego fácil, Regina Casé, mano. Vamos, e aí, Bento? Vamos ao Domênico, que é o Palmeiras. Vamos a isso. Ah, Domênico. Palmeiras. Vamos ao campeão. Estamos no aguardo, só do toque aí. Já está lá, já chegou até fotinha que o Ale acabou de mandar no grupo do estádio. Tá lá, ó, mostrando papel pra tudo que é lado. Onde, os cara lá. Tá precisando que alguém bole aí? Não, pega esse aqui. Então, ó, e aí? Meus dedos é gordo. Tá? O Borga vem. O Borga vem, mas não vem. O Borga vem. Borges. Borra. Então, Domênico, só estamos na expectativa aí. Acho que mais tarde deve vir aí. Ah, é nosso. Já, quer dizer, de vocês e já era. Entendeu? E quem isso voltou aí foi o nosso. Eu nem sabia que ele estava fora. É como machuca, né? Quem é? Barrios. Esse aí. Ah. Nosso treinamento. Barrios, o canela de vidro. Oliver, nossa, o sedutor. Olha, esse papo que o Palmeiras estava tentando. Ai, tô rouca. O Palmeiras estava tentando empurrar o Lucas Berro pro. É, mas isso aí é o sonho maluco do Gugu, né? O porque... Atlético até pra China, viu? É, os caras estão tentando empurrar ele para algum lugar, porque ele custa caro, tudo bem que não é o Palmeiras que paga, mas dá um alívio na leiloca, né? Dá. Imagina, você tira um pau da leiloca, é um barão por mês que ele ganha. Ah, vai, é verdade, né? É verdade. E não é a patrocinadora que. É. Ela não é a leiloca que é a dona? É, é tia Leila, tia Leila. Você tira um pau dela por mês, cara, já ajuda um pouco ali. Onde que é, Roberta Close, colocar, você tira um pau dela por mês? Um milhão. Ah, um milhão, mano. E da Roberta Close tiraram mesmo, né? Tiraram a Ariadna também. Oh, né? Deixa eu falar do Palmeiras, ficar falando de bobagem. O Mina renovou de novo, né? Reajuste salarial. Ganhou aumento, hein? Multa rescisória. Dois meses de Palmeiras. Não, ele ter dois meses de Palmeiras já ganhou um aumento. Mas você sabe que o Marcos tá falando isso pro Borja. Tá falando, ó, você não precisa ganhar dinheiro agora na China. Tem um exemplo do... O Mina jogou o quê? 15 jogos pelo Palmeiras. Já tem proposta de Deus e todo mundo. Teria chegado uma proposta da China de 28 milhões de reais, se eu não me engano, isso, né? Isso. E o Borja prefere o Palmeiras. É muita grana, né? Você vê, a gente disputa jogador com a China, não fica perdendo igual as galinhas, né? Exatamente, estamos num nível já que nós não perdemos pra China. A única galinha que eu conheço é a senhora. Olha! Que inclusive tá com problema na cloaca. Grande jogo, sem falatório. Essa velha gosta, né, mano? Juizinho de Libertadores, hein? Nossa, tá louva, né? Essa velha gosta mais do que chocolate, você não acha? Essa velha tem mais rodagem que o Fusca 69, velho. Mais rodada que pratinho de micro-ondas. Caraca, velho. Deixa o Lolo falar. Fala, Lolo. Fala, não, mas é isso aí, né, seu Bento? É. E eu acho que, olha, no achismo, né? Acho que o Borja vem sim, viu? Não. E vem sim. Tá com calma. Tá lá já. Olha aí no grupo. Não está aí. Lá. Vai nessa, depois vai ter que dar notinha. Não está lá. Mas... O Ale postou uma foto no grupo aí nossa aí que já era, velho. Não, mas fica botando aí que já tá lá, aí o torcedor acredita. A foto ele fazendo reunião. Aí tá certo, aí tem que emitir nota. Você viu a foto, Lulu? A foto ele está reunido com o presidente do Atlético. E tá com uma mochilinha do Palmeiras. Mochilinha, sacolinha do Verdão. Levou uma camisetinha pro Alexandre Mato? Levou uma sacolinha de brindes. É, então, lógico. Engraçadinho. Tem uma caneta, um chaveiro. É. Olha, ele é rápido, viu? Desodorante Rolon. Ô, Lolo. Se fosse o anterior lá, o Brunor, o que aconteceria? O Brunor ia mandar uma carta lá, porque a China apareceu. Peraí. Aí o Mato já foi, o Brunor ia mandar uma carta pra chegar a semana seguinte. Você está se fazendo, você já, vamos embora. Eu não falei nada. Então põe ele lá no lugar. O Brunor, quando ele teve dinheiro da Parmalat, fez mundos e fundos pra você. Ele não fez é quando não tinha o dinheiro. Não é só questão. Eu quero ver o Matos fazer o que ele tá fazendo com o dinheiro que o São Paulo tem, que o Corinthians tem. Ele perdeu o Alan Travec, ele fez um monte de coisa. O Brunor é gente boa, ele já vem aqui, é gente boa demais. E ele trabalhava bem naquela época. Ah, mas que pegou uma época ruim aí. Deram um fósforo pro cara e falou: ah, você aí, fala pra fazer uma piada? Aí o Sombra vai contra, você não dá de opinião. Eu falei pra ele: não sou eu, não. Eu só perguntei. Tá bom, muvuqueira. Sou eu? Um negócio. Ali. Ser negociador, às vezes, é um dom que as pessoas têm. Exato. Mas ser negociador, tendo aí. Dinheiro? Ah, eu sou. Mais fácil, né? Cartão sem limite. O problema não é o dinheiro, o problema é o sem limite. Ó, vai lá e faz o. Agora também não vamos esquecer, né? Que o Cruzeiro gastou uma fábula aí um tempo atrás, etc. E tal. Depois passou um ou dois anos agora, uma pindaíba financeira danada. O Corinthians também contratou um monte e ficou sem dinheiro. É que o Palmeiras aí, ele não ficou sem dinheiro, sua velha tem uma louca. Receita muito boa. O dinheiro do Corinthians tá aplicado. Tenha paciência com a velha, mano. Olha lá, Ale Cocheira. Você sabe que hoje é o lançamento mundial dos 50 tons de cinza. Você... O que que é isso? Não, é 50 tons mais escuros. Mais escuros, né? O que que é isso? O cara dá uma chicotada na... Ah, tem um outro gosta, lá, Mas é filme de ação? É uma ação diferente, hein? Ah, eu gostava do Rabo lá, quando ele ia pra guerra na selva. O Rabo 2. Não, Rambo. É outro filme, velho. O Silvestre. É Rambo. Ó, manda um beijo pra Dona Iride, que ela tá ouvindo. A Dona Iride. Quem é Dona Iride? Dona Iride, é a avó do Rudy. Agora ela mandou um beijo. Imaginar 50 tons mais escuros. A avó deitada naquele monte de ferramentas. Ah, por que deitada? Jesus. Mas a vela ou a velha? Você tá... Não, a vela e a velha. Ah, tudo no mesmo quarto. Mas o que é isso? Uma chicotada, velho, se você demora. Mas é da época dos escravos, um filme assim, forte, eu não gosto. Vovó, você teria vontade de fazer filme pornô? Isso, olha a pergunta que vocês estão fazendo. Ô, juiz. Pornô é abrir, entendeu? É pornô. Abrir o quê? O que você tem aí? Essa doma azul. Você tá me olhando, eu tô ficando com medo, hein? O olhinho tá com o farol baixo. Isso que vocês estão fazendo não se faz. Isso não se faz com uma senhora de idade. Eu faço igual a Leo, passo a borracha. Mostra pinto no filme, eu não quero, viu? Não só mostra. Ô, velho, hoje eu tô que nem porteiro de boate. Acima de 18 eu tô botando pra dentro. Ih, eu tô com 92 já, viu? Quanto? Já passei 92. Faço aniversário amanhã. Mas vocês lembram, olha, mais uma edição aqui. Eu tô que nem um museu, né? É aquele filme, cara. É, que a véia se apaixonava por um garoto, ela tinha uns 90 anos. Esse filme Ensina-me a viver. Chama Jenny Keen, ensina-me a viver. Ensina-me a viver. Esse é velho, meu. Esse filme aí se chama Meu Filho Mora Comigo. Vamos lá. enquanto a avó toma a chicotada dela. Manda um beijo pra Iris, a avó do Rudy. Um beijo, Dona Iris, um beijo pra senhora, avó do Rudy. É mãe da mãe ou mãe do pai? É mãe do pai do Rudy. Mãe do pai da, do Rudy. Um beijo pra ela, viu? Ó, eu ensinei ela a botar dinheiro embaixo do nhoque. Ah. Ela ganhou 10 reais na rifa ontem. Não, dia 29, vó, é só dia 29. Não, mês passado. Ah, tá. É, quanto que é? Não é ter que pôr um dólar debaixo do braço do nhoque? Aí no Estados Unidos, é um real. Né? E a gente põe, agora põe 2 real, né? Porque é inflação. Ah, inflação, né? É. Era um, né? Ô, vó, e o Motinho, onde anda? O Moita, ai, vocês brincaram com ele no grupo do Orkut. Eu tava com dor de dente. Foi no dentista, ele disse que voltou pior do dentista. Voltou pior? Tava assim, não, mas ele faz uma onda, juro, juro. Mas também ele foi naquele dentista aqui, ah, que ele... os caras jogam panfleto ele de helicóptero. Ele foi no linguista. Ele tem que ir no pet shop. Não, isso é sério. Chegou aqui com aquela cara... Então. Véi, dentista, não, você não pode economizar, velho. Com um monte de papel higiênico dentro da boca, segurando o dente, com aquela cara de coitado. Jesus, amado. O que ele põe naquela boca, ele desvia, não é nada. Porque é reclamar, e, né? E nem o papel higiênico. Aí o rapaz foi falar pro outro imitar, ele escreveu, só emita com ele. Não, emita. Não, é no grupo do... É verdade, não é, RG? Ele escreveu no grupo, emita e fingi. Aí é difícil é você defender, coitado, né? Meu. Maldita hora, que... Ah, é. Ô, seu Bento, continuando com as manchetes do estádio, jogo. No oferecimento do McDonald's. Todo dia um clássico por apenas R$8. Bora, daqui a pouco, 9h30, tem tricolor. Ô, tricolor. Aí, Sombra. Amanhã, aí? Primeiro vamos falar aqui do jogo. Motoclube, Castelão, 21h30. Longe, hein? Castelão é aquele gramado que era... gigantesco. Pasto. Isso, desse tamanho. Não, não era pasto, mas era enorme. Não, é bonito, mano. Agora mudou, agora mudou. Mas vamos lá, ó, o Tricolor vai a campo hoje com Sidão, Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Bufarini, João Schmidt, Thiago Mendes e Cícero, Cueva, Luiz Araújo e Chaves. É esse aí o time. Aí o Prato não joga? Quem? Não, o Prato não foi certo ainda. Amanhã, viu? Presta atenção. É 9h30 o jogo? É. Amanhã chega o Jusilei. Teve uma grande recepção, né? Torcida tricolor. Deve ter muito São Paulino no estádio nesse jogo. Vai ter bastante. Vai. E amanhã, quer dizer, o Jusilei já tá em São Paulo. Amanhã vai fazer os exames. Já começa a adiantar os processos. Vai fazer exame se não libera logo. Vai liberar, tá? Vai liberar. Vai fazer o exame amanhã. E o Prato, seu Bento? Bom, o Prato tamo aí, né? Isso daí foi fomos pegos de surpresa ontem. Já era, né, seu Bento? Hã? Já era, né? Já era o quê? Já era jogador, já é jogador de São Paulo. Eu também acho, eu também acho que deve no sábado. Manchete, deve tá muito quieto, né? Você viu a manchete do UOL? O Prato... banco que patrocina o São Paulo dá garantia financeira para... É, porque eu acho que o Galo queria garantias financeiras, o que é normal dentro do mercado, né? Que clube no Brasil vai ficar devendo um pro outro é uma coisa enorme. É uma festa. Uma enormidade. Coisa mais fácil que tem. O que eu vi também e fiquei sabendo que São Paulo estaria pagando pro Galo 50%. 50%, né? Porque o Galo tem 70% do jogador. São Paulo estaria pagando isso. 50%. O Galo ainda ficaria com mais 20%. E tem uns outros 30% diluídos aí. É 20 do Vélez e 10 de um grupo de investidores. 20 do Vélez, 10 de um grupo de investidores, né? Isso. E o valor desses 50%, acho que é 20 milhões de reais, tá ligado? Deixa eu checar aqui a informação correta. 20 milhões de reais pelos 50% do Galo. Dinheiro, hein? É dinheiro. É o dinheiro do David Neres, Sombra? É menos, né? Porque o David Neres são 40 milhões, mais possíveis 10 por desempenho. É meio David Neres, eles estão falando. Um pouco mais que o Lianco, né? O Lianco é 18, acho. Mas essa é uma briga boa. Se você que está agora fazendo desafios aí, na lama e tal, Prato ou Borja? Quem que você preferir pro teu time? Se eu ter que comprar hoje, eu compraria o Prato. Eu também. Então, mas já está no futebol brasileiro, já está adaptado, né? Mas o Borja é mais jovem, né? Sim. Vale mais dinheiro lá na frente, né? Pra revenda, vale mais. Mas esportivamente, tecnicamente, você tem uma segurança maior no Prato. É. Mas o Borja tem um futuro brilhante pela frente, fez uma Libertadores maravilhosa, né? E até como necessidade, né? Porque a gente falava muito aqui, antes da possível contratação desse jogador, que o Palmeiras tinha 3 e pra mim não tinha nenhum. Porque o Barrios lá, o Oliver, o Sedutor, clinicamente tem muito problema. O Oliver, o Sedutor. Ele parece um pouco do... Parece. É o Oliver. O Barrios. Ah, o Barrios. Parece o Oliver. Oliver. o William Bigodeira e o Alexandre. É amigo do Mano, é amigo do Mano. É, parceiro, ele tá lá em Camboriú. Esses três aí, bom, pelo não soma um, né? Não sou eu que tô falando, a direção acha a mesma coisa. E aí trouxeram o Borja, que inclusive tem uma característica de jogo, não tô comparando tecnicamente. Mas a característica dele se encaixa mais ao que era o Jesus, o Gabriel Jesus. Mais rápido. É, de movimentação. De movimentação, tal. É. E o São Paulo que tava pedindo, pelo amor de Deus, para ter um atacante, né? Porque Chaves, que nem é da posição, e o Gilberto não são alternativas. Então, a necessidade dos dois e a comparação, né? Dos dois times grandes aqui de São Paulo, né? Dois dos grandes, buscando o centroavante. É. Em tese, o São Paulo dá uma elevada no grupo. Muito. Com a chegada, possível chegada de Jusinei e do Prato, né? Caramba! Porque você passa a ter o Sidão, ok, bom, deve ser bom goleiro. Deve não, é, né? É, Domênico, assim, é que ele não vestiu camisa de time grande ainda, né? Não tava no Botafogo, pô. Botafogo é time grande. Não, é grande, não, é grande. Mas acho que pesa mesmo. Botafogo é time grande. É grande, mas eu acho que pesa... Gente, então pra não dizer que é por causa do São Paulo, vou dizer assim, eu acho que pesa menos que vestir camisa do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo e do Santos, tá? Ah, tá, e sim. Torcedor do Botafogo vai falar, nós estamos na Libertadores, vocês não estão. Mas é verdade, pra você ver a mediocridade que meu time entrou. Passaram ontem no sufoco, né? Colocaram. Perdendo de 1-0, fizeram gol no segundo tempo, no finalzinho ali. Você passa a ter... No meu ver, o Bufarini na lateral direita, que se não é um esplendor, não é horroroso. Mas é na lateral direita. Isso. Direita. Né? É, Maicon e Rodrigo Caio, dá pra fazer uma boa zaga. Boa. Uma boa zaga pra nível de Brasil da boa zaga. A esquerda, que é aquela coisa. Tem um bom lateral, Júnior Tavares. Promissor, promissor. Talvez o Rogério ainda não esteja enxergando essa questão, não tenha segurança de lançá-lo. Mas também só tem o Júnior Tavares, que preocupa, não existe nenhum reserva pra ele. Aí o meio de campo, meio de campo você passa melhora. A ter. O Jusilei, lógico, pensando naquele Jusilei de antigamente, você tem o Cícero, você tem o Thiago Mendes, você tem o Cueva, quatro jogadores de... Sim. É, já viram outro time. Aqueles quatro que dá pra fazer nota 7? Claro. Fora o Schmidt. Dá pra pegar um restinho de Schmidt ainda. No ataque, você passa a ter o Wellington Nem, que agora tá machucado, mas tá dentro do elenco. É uma pena que não tem o Neres, mas também se talvez não vendesse o Neres, também não teria agora a possibilidade do Prato. Mas e o Prato, pode... né? O Prato. Se chegar o Prato, que time. É que eu botei quatro no meio de campo, né? Eu não gosto muito dessa coisa de ponta, porque quando o ponta não tem característica de ajudar na armação, eu acho que o meio de campo perde muito. O Wellington Nem ele tem. Você pode montar um meio campo ali com o João Schmidt, com o Cícero e com o Cueva. E aí você põe aberto aí de um lado o Wellington Nem, do outro lado o Chaves e centralizado o Prato. Uhum. Eu acho que forma uma boa... Dá bom, não, hein? É. O time fica bom. Ou se não, você faz Jusilei, Cícero e o mais um volante aí, Thiago Mendes, se você quiser. Thiago Mendes, E aí você põe Cueva de um lado, o Wellington Nem do outro e o Prato de centroavante. Tá ruim, que o Cueva, quando ele jogou mais aberto no ataque aí no São Paulo, não foi tão bem, né? O Cueva acho que ele funciona melhor aí quando ele tem que vir de trás com a bola dominada, acho que ele rende mais. Acho que um time deu pra arrumar, chegando esses dois, um time. Agora, pra zaga, pra banco, aí já fica ruim. A lacuna mesmo fica lateral esquerda, né? Banco é o banco tá nas apostas. Então, o que veio lá do Botafogo, o que era Neilton. Do Santos, Neilton, vai pro banco. É o Luiz Araújo, que ainda não conseguiu se consolidar. Luiz Araújo. O Lucas Fernandes, quando tiver. O Lucas Fernandes, quando tiver em condição. O Shailon, que pra mim é o melhor deles, do que sobrou. Não sei se o Ale concorda, mas. Não, pra mim o Neres era melhor. Não, dos que sobraram. Eu gosto mais do Lucas Fernandes. Do que do Shailon? Você prefere, RG? Não, RG sim, você prefere? Não, tô falando o Wellington Nem no lugar do Neilton. Não tira o lugar do Wellington Nem. Né? O Neilton não entraria Neilton nesse não time. Tira. Não. Na minha opinião, não tira. Não. Agora, cada um. Né? Não. Eu acho que ainda é muito cedo. No way. Neilton tem que jogar muita bola. É verdade. Né? Assim, pelo menos não tinha um time. Pode passar a ter de 1 a 11 um time. E as reservas passam a ser apenas as apostas da base. Se as apostas da base vingarem, como às vezes vingam no Santos, pode ficar, brigar com o Santos, né? Sobe um overall, eu até falei que era de 65 para 80, acho que exagerei, de 65 para 75, mas o Palmeiras já está num patamar de 87, O Santos no patamar de 84. Eu trabalho muito com prateleiras. Eu acho que o São Paulo sai da terceira prateleira do futebol brasileiro para a segunda, na minha opinião. Quem tá na gôndola ali? Como tá as suas prateleiras do seu... O Corinthians está em qual? Na segunda. Junto com o São Paulo? É. Para mim, na primeira prateleira, você tem o Palmeiras. Santos. O Santos. E Flamengo. Flamengo e Atlético Mineiro. Concordo. Essas quatro forças aí. Embora o Galo agora possa perder a força do prato, né? Mas ainda é um bom time. Tem o Grêmio, não? Né? Não, acho que o Grêmio agora, tá na segunda. O Grêmio tá querendo cair pra terceira, tá, né? Tá querendo, perdeu o Douglas, né? O Wallace já tinha saído. É que o Galo ainda fica com um bom ataque, né? Teoricamente, tá com um bom ataque. Robinho, Fred e o outro, Casares lá. Casares que tem um... Tá muito motivado. Na teoria. E na segunda prateleira, quem? Corinthians, São Paulo... Corinthians, São Paulo, acho que o Grêmio ainda tá. Grêmio. Cruzeiro, tá? Cruzeiro. Cruzeiro hoje, inclusive, vai reestrear o Lucas Silva, né? O volante, que era o bonito lá. Voltou. Pro Real Madrid, reestreia hoje, né? Cruzeiro também tá nessa prateleira. Eu acho que o Fluminense, com as contratações, pode estar nessa segunda prateleira aí. Botafogo tá? Não, pra mim não. Mas é que o Botafogo é o seguinte, né? Mesmo com as contratações que fizeram É o Botafogo você não pode mais duvidar dele, né? Porque... Você não acha que é segunda prateleira? No papel, acho que não. Acho que o time tá lá. Botafogo. No papel é fraco. O futebol brasileiro, eu acho que não dá pra dividir muito ali. Eu acho que é como se fosse uma São Silvestre ali. Você tem o pelotão da frente lá, que são os egípcios, os quenianos, os caras que correm pra cacete ali. E no bloco de trás lá, aquele monte de cara de Superman, aquele tiozinho que gosta de correr no final de semana. Fantasiado? O primeiro pelotão ali, ó, tá Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, o Santos e acho que o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro. Mas nessa primeira prateleira, ainda acho que a latinha Cruzeiro, que tá mais no alto é o Palmeiras. Sabe por quê, Domênico? O Cruzeiro, o Cruzeiro, ele tá com um puta time do meio pra frente, Sobrar. Você pega ali, ó, o meio campo do Cruzeiro, tem Lucas Silva, tem aquele Henrique, tem o Hudson também, que é uma rebarba ali, pra caso os dois não possam jogar. Não, mas eu não tô falando que ele é titular, mas pro setor ali, o Cruzeiro, o titular hoje é o Henrique, mas tem o Lucas Silva, quando tiver apto, vai jogar. Do lado dele tem o Robinho. Lá no meio, na criação, tem o Arrascaeta. Aí o Cruzeiro joga com três na frente. De um lado, Thiago Neves, do outro lado, Rafael Sobis e centralizado o Ávila. Ô, Domingo, você é louco? Opa! Puta time, velho. Pode entrar na primeira prateleira em breve, hein? Que massa, velho. É um time muito bom. Se acertar a zaga, tá na primeira. É um time muito bom, sim. Não. Pelo menos tá na primeira prateleira. Então, a zaga do Cruzeiro eu acho que é falha. Mas do meio pra frente, o Cruzeiro ele não deve nada pra esses times que estão se destacando aí. Tem razão. Flamengo, até o próprio Palmeiras. Com esse plantel montado agora, o Botafogo, pra ir nessa linha do Mano. Tem o Mano Menezes ainda, ó. O Botafogo, pra mim, é aquele... Sabe quando o gordo vai na maratona? A gente dá força pro gordo. Fala, vai, gordo. Vai. Tem incentivo, gordo. Mas não vai, né? Mas sabe que ele não vai chegar, né? Mas vou te falar uma coisa. Eu não vejo muita diferença do meu São Paulo pro Botafogo. Ah, no papel eu vejo. Hoje eu não vejo, não. Só posso se vier o prato, Não, eu tô falando sobra. Sem prato, sem Juscelino. Sim. Sem prato você vai comer onde? Sem prato você come em cima da mesa. Eu não vejo tanta diferença de São Paulo e Botafogo, não. Ah, mas com esses jogadores, São Paulo é melhor. Tanto é que quem tá na Libertadores é o Botafogo e não é o São Paulo. É, isso é verdade. Não, mas eu também concordo. Eu acho que com a chegada desse jogador, Juscelino e o prato... São Paulo vai pro nível muito melhor que o Botafogo. Aí muda. Aí nesse caso mudaria. Aí a prateleira aí do Alê, acho que mas pode acho que vem mais. O Prato e o Juscelino? Eu acho que vem mais. Um lateral? Não consegui ainda descobrir. Quando você manda essas. Não, mas eu acabei de falar. Se eu soubesse o jogador, eu falaria. Eu sei que vem mais. É que você é vizinho do Leco, que eu sei. Não é mais, o Leco não mora mais de novo. O Leco mora em Perdiz, ele mudou. Mas você foi atrás. Eu não vejo mais o Você botou um espião do lado da casa dele. Você é assim com os caras do Mossad. Eles ouvem eles grampearam o telefone do Leco. Veja, toda hora ia pegar lá açúcar na casa do Leco. Aí o cara não aguentou, ó. Picou a porra. Leco. Eu só acho que. O prato fechou, né? Tá praticamente a coisa selada, né? É, eu vi um repórter lá da Fox de Minas falou que sim, que ele acerta amanhã. É. Eu acho que a coisa tá bem madura. Mas eu acho que vem mais. Acho que vem mais um jogador aí. Não digo que não precisa. Pra brigar mesmo na primeira prateleira, precisa de mais jogador. Quantos? Ah, pra primeira. Pra primeira prateleira? Pra começar dois, o lateral aí, pra né? começar o lateral esquerdo. Quem que é, Benja? E mais um jogador de, ou de ponta ou de meia. Só dois, então? Não. Porque mas... você vê, perdeu o Ney, quem é o jogador de ponta bom ali de reposição à altura? Não tem. Neilton, né? Não, gente, vocês não, eu juro pra vocês. Não consigo. Cara, o Neilton foi bem no Botafogo. No Botafogo ele foi mesmo. Tá, mas o Ney foi bem em todos os lugares que ele jogou aqui no Brasil. Ele foi no Figueirense, foi no Fluminense. Perguntou se saiu o Ney. Se saiu o Ney ou nem o Neilton, velho. Não. Outra coisa. Não vejo isso. Se um zagueiro machuca, ou o Rodrigo Caio é convocado, ou o cartão, quem que vai? Aí não dá. O esquenta? Vai. A zaga é fraca. Eu acho que vai entrar no jogo. O esquenta nem relacionado pro jogo hoje não foi. Breno? Não, Breno não, já tem... Vai o Lugano? Lugano tá mais lento que palestra do Suplicy. Lugano tá... Quem que vai? Doglão? São Paulo precisa de jogador experiente, Doglão? Porque deixa eu te falar, São Paulo só tem o Lugano, que é um jogador... O time de São Paulo, se você for ver, é um time com a maioria, é tudo moleque, né? É. A maioria. O Paulo pode até um jogador experiente. Mas pra qual posição? Só o Benjamin ideia? Já sabe qual é. Já sabe. Se souber, tá dando migué, a gente não tá falando. Ele foi o cara agora. Que destruiu a contratação ele. Do Guinha Azul. Ele sabia, só quem sabia era o Guinha Azul e ele. É. Não, o Guinha Azul não sabia ainda. O Guinha Azul não o Guinha sabia. Azul sabia, Lê, porque o Guinha Azul tinha assinado a procuração já. Pro cara. Mas é verdade, mas presta atenção, o São Paulo tem um time com uma faixa etária baixa. São Paulo deve ir até um jogador experiente, cara, eu acho. Não, precisa ver. O do experiente é um achômetro meu, que vai atrás de um jogador, vai também. Eu acho que falta ainda um armador, mas... Mais um, né? Eu acho que falta, porque o único armador hoje do time é o Cueva. Tem um cara aí... Ou o Shailon, que ainda é muito novinho, né? Mas é, tem um cara tem. Que dá pra ir, hein? O Giovanni Augusto, tá lá. Não, obrigado, viu? Leva lá, mano. Rivalidade, aposta no Giovani cara. Giovani Augusto. Moço, obrigado, viu? Ué, o Pato deu certo, por que não pode o Giovani Augusto dar certo lá? Não, é o Guilherme também. Ô, mano, o que dá certo, eu já vi, é você jogando esse FIFA Mobile. Ah, isso com certeza, Sombra. É isso aí, rapaziada. Vou aproveitar agora também pra falar do FIFA Mobile da Electronic Arts, hein? Ó, tá de bobeira aí, cara. Tá panguando no metrô, no busão, no trem... Tá agora aí dando, sei lá, uma cochilada sem fazer nada, mas você não tá com sono, fala, pô, tô deitado aqui, mas por falta de opção. Cara, não perca tempo. Baixe agora mesmo o FIFA Mobile da Electronic Arts. Tenho certeza que você vai pirar nesse jogo. Esse jogo é monstro, esse jogo é demais. Tá esperando aí sua mãe sair do mercado, a sua noiva sair da faculdade, a namorada sair da manicure, do cabeleireiro? Cara, baixe agora mesmo o FIFA Mobile da Electronic Arts, que eu tenho certeza que vai ser... O melhor tempo que você vai aproveitar na sua vida, tá legal? O jogo é de graça, cara. Não precisa se preocupar em pagar absolutamente nada. É um baita presente da Electronic Arts pra vocês. Que começo de ano, todo mundo... Pô, mano, IPTU, IPVA, rematrícula da escola das crianças, material escolar, é mó veneno. Cara, você não precisa se preocupar com isso. O jogo é free, tá bom? Cadê os fifeiros, cara? Onde estão esses fifeiros que estão escondidos por aí? Rapaziada, entra agora mesmo na Play Store do seu marketing aí, do seu... smartphone, ou então na Apple Store aí também, no seu telefone aí, no seu smartphone, que vocês vão baixar esse fantástico jogo. Esse jogo tem apenas 100 mega. Não é preciso deletar nenhum outro aplicativo do seu celular. Não é preciso deletar aqueles videozinhos de sacanagem que você tem. Não é preciso deletar aquelas fotos de família que você tem também guardada aí durante anos e anos e anos e anos. Esse jogo tem apenas 100 mega. O jogo é levinho, vai rodar redondo aí no seu celular, tá legal? Ó, a jogabilidade pra você que tá preocupado. Ah, mano, como é que é jogar no futebol, no smartphone, não sei se é legal. É top, cara, porque esse jogo foi desenvolvido especialmente para smartphones, tá bom? Para tablets, enfim. Você pode ir lá baixar, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O jogo é dinâmico demais. Você tem como se fosse um próprio controle ali para dirigir o jogador para o lado, para o outro, para frente, para trás. Tem os botões ali de chute, de passe, de lançamento. Cara, é idêntico ao videogame. Idêntico não, é melhor que o videogame, porque você vai poder jogar em qualquer lugar onde você estiver, tá legal? E olha só que bacana. Quem entrar agora no Facebook da rádio, que é facebook.com/energia97fm, ou no site da Energia, que é 97fm.com.br/estúdio ao vivo, vão poder me assistir dando um baile, dando um show, jogando esse FIFA Mobile, porque eu sou um monstro nesse game. Eu sou um dos desenvolvedores também, porque eu jogo demais. Eu sou um cara lá, inclusive eu tô passando agora aí no site da Energia, já vou tirar o microfone da frente, não precisa me xingar. tá certo? Não precisam vão ficar me ofendendo por aí, porque eu tô fazendo o merchan do jogo, porque é um prazer, cara, falar do FIFA Mobile. Esse jogo é top, é fantástico, tá? E um abraço pra galera da EA Mobile também, que tá marcada aí no post do Facebook, pra quem quiser saber ainda mais sobre esse fantástico jogo chamado FIFA Mobile. Isso não é um jogo, é uma obra de arte. Viu, Sombra? Quando você for no Louvre, claro, de novo, lá na França, quando você estiver em Paris, vai estar o FIFA Mobile do lado da Mona Lisa. Pô, porque esse jogo é top, cara, mano, tá certo? Então, ó, paga uma madeira aqui, paga uma rajada aqui, ô Vilela, porque o bagulho é louco, mano. Quer ver? Eu vou clicar aqui, deixa eu ver. Ó. Afasta o microfone. Vou jogar um desafio aqui, deixa eu ver. Vou afastar o microfone. Olha lá, vou pegar aqui, ó. Vou assistir aqui, ó. Ó, Domênico Gato, esse desafio aqui eu vou ter que... Ó, custa 10 rainhos aqui, velho. Esse desafio é treta. Eu vou ter que derrotar o Milan. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver. Tô assistindo, hein, mano. E, ó, é 5 estrelas esse desafio aqui. É embaçado, hein. Mas vamos que vamos, que eu sou um monstro. Vamos ver. É nóis, é o FIFA Mobile da Electronic Arts, rapaziada. Você joga muito isso aqui, mano. Eu jogo muito, jogo demais. É um monstro. Obrigado. Valeu. Estádio 97 aqui na Energia 97. Também no oferecimento de HDI Seguros. Agora quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza, seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu automóvel. Por que perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI, você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor. Estádio 97. Vamos aos primeiros ouvintes. Lembrando, torcedores do São Paulo que ligarem e disserem: eu quero ir na torcida Estádio 97. Assistirão a estreia do mito no Morumbi. Jogo São Paulo e Ponte Preta, às 5 da tarde, no domingo, tá bom? O jogo já vendeu mais de 30 mil ingressos para essa partida de domingo. Deveremos ter um Morumbi bem cheio, e você vai poder assistir o jogo no fantástico camarote único, que é o mais legal de todos os camarotes dos estádios de futebol do Brasil, tá bom? Então, São Paulo e Ponte Preta, diga: eu quero ir na torcida Estádio 97. É jogo, pô, que torcedor tá empolgado. E se ainda vierem anunciar aí Prato, Jusilei, aí, meu amigo. É, o Prato que não foi relacionado agora pro jogo. Não foi relacionado, né? É, inclusive, eu queria rapidamente, né, se você me permite... É uma enquete rápida que eu recebi aqui, bem pertinente, né? Diga em prece. É, pra você responder, pra não levar aos outros, né? E perder tempo, porque tempo é dinheiro, ainda mais em rádio, né? Vamos lá. É, Sombra, qual a melhor dupla de ataque do Brasil? Letra A, se confirmar, é Borja e Dudu. Letra B, Wellington, Nen e Prato, né? Letra C, Guerreiro e Berrio. Letra D, Berril. Ricardo. Berril. Berril. É o Mota que te passou isso aí, né? Não, é porque eu falo de acordo com o que está escrito. Isso é jornalismo. Vou dar um berril no seu orelho. Letra D, Ricardo Oliveira e Copete. Ou letra E, Drogba e Pottker? Pô, é sacanagem. Drogba e Pottker é sacanagem. Aí você tá provocando, mano. Vai, o seu escroto. Não, eu perguntei qual a melhor dupla. Eu não vou ler de novo isso aqui no ar, que eu já errei. A mais engraçada é a última. Escroto. Eu li as quatro duplas principais e a letra E... Ô, oh, mano, a letra E é Drogba e Pottker. Acho que ele sentiu mal. Vai, seu babaca. Melhor dupla de ataque do Aken Duê é Marlone e Jô. E paga um pau mesmo. O Marlone eu concordo, viu? Marlone eu concordo. Olha, e outra notícia aqui, o Michael Leite foi pro Bahia, viu? A quem interessar. O Gustavo e o Alione fizeram gol no... Está de brincadeira. Bahia ontem. O Gustavo meteu dois gols. Mas contra quem que foi? O Alione tá lá. Bahia de Feira de Santana. Eles fizeram gol, não precisa nem saber contra quem. Fizeram. Deixa os meninos ficar alegres. Vamos lá, o telefone, tá? 3284-7097. Então, pra quem quiser ir no Happy Hour do estádio, dia 16, semana que vem, na Audi Club, Happy Hour do Estádio 97, tem que dizer: parabéns, Estádio 97, pelos 18 anos. Se você quer, São Paulino, ir na torcida Estádio 97, no jogo São Paulo e Ponte Preta, eu quero ir na torcida Estádio 97. Essas são as frases. E para ganhar prêmio com o kit exclusivo desodorante Extreme, tem que dizer: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Vamos aqui tocar o telefone. Asdrubal, solta os cachorros! Caraca. Aí, ó. Essa é a Domênica. Conheço? Doberman, acha? É Doberman, sei. É dublagem? Café. Olha, puseram um cachorro aqui, aí, mas... Não, ô juizão. Juizão não. Ô, professor. Cadela não. Não ouvi. Aí, Domênico Marlito Aguinaldinho. Toma um cartão amarelo aí pra você. Cartão o quê? Mas não fui eu que falei, ô. O juiz só viu... O juiz só viu o revide e não viu o primeiro lance. Não viu o primeiro lance. Não viu que é o seu anjo. O juiz só pegou aquela cena. Ah, sim. Vocês são tudo bem-vindos. Me chama de Douglas, que eu vou sumir por 6 meses. Olá, eu sou. Não zoa, não, ô trouxa. Não zoa, não, pô. Alô? Fala nisso, acharam aquele técnico lá? Já, mano. Já. Oh, não, RG. Já achou. Hã? Pô, você tá com um delay de um mês. É, o cara tinha aparecido e sumiu de novo. Fazer meu curso, né? Apareceu de novo. Tava no último certo. Tava no motel lá. Ontem ele falou da linfeta que tava surgindo, era a Bruna Lombardi. Quem fala? Marcelo. Ô, Marcelo, tudo bom? Tudo jóia. Marcelo do quê? Marcelo Rebouças. Rebouças? Rebouças Cardoso dos Santos. Ah, vem 3 vezes sem juros. Rebouças Cardoso dos Santos. E quantos anos? 38. 3-8 RG hoje. Eu conheço outro. Outro? Cardoso de Almeida. Cardoso do Santos. Ah, sensacional! Que é Rebouças. Vocês estavam esperando Rebouças. Sensacional! Muito bom essa! Muito bom. Isso, o Ale me cutucou aqui. Esse muito bom do Ale foi super sincero. Ele cutucou. O Ale tá rindo aqui. O Ale é parceiro, velho. É, o outro. Nós tomamos a latinha. É isso aí. Tudo nosso. Ale é parceiro, sei, igual o Benjamin do Mota, tá ok? Falar nisso, hoje nós temos uma reunião depois do programa que... É, você viu? Deu merda. Lamentável. É, tá vendo? Eu falo pra você. Quebrou, velho. Quebrou a harmonia. Deu merda. Não, precisamos definir o que a gente vai fazer com ele. E qual que é o bairro aí, irmão? Vila Guarani. Vila Guarani é nós, pô. Morei ali na Dia de Eriksen. Perto da Rua do Café. Fazer reunião ao vivo, bem. Já voltaram aí do grupo ou não? Café é o Elixir da Vida. É ali perto da Estação São Judas. Do Ela me traz o café... É, vai ter que pegar o cotovelo. Vila Guarani? Ai, ai, ai, ai, ai. Não, pera. Vila cotovelo, Guarani. Pera. Não, Vila Guarani é lá, velho. Lá na Conceição. Para, na Avenida Sapopemba, aqui perto da Avenida Vila Ema. Não, pera só um minuto. A Vila Guarani, não. A Vila Guarani famosa, conhecida, é São Justo. Não, São lá São também, onde ele mora, que eu também. Eu não conheço. É Vila Rica, também, por ali. Eu resido na Sapopemba, região do Sapopemba. É isso aí. Nossa, que voz gostosa. Você é locutora, menina? Ribeira Rica. A outra vez que liguei foi a mesma coisa. É claro, porque o tesão vai e volta, não tem problema. Eu fiquei um pouco arrepiado. Não é? Ele tem a voz do Satanás, não tem? Fala assim, ó, bem-vindo ao inferno. Ah, então eu quero ir pro capeta. É, da outra vez que eu liguei, o Sombra falou que era a voz do Satanás. Menino manjador! Capetinha! Menino manjador! Inferno, beijo o capeta. Eu falei voz do Satanás. O Sombra imaginou o ouvinte só de capa e tridente, pelado. Na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás! Show Satanás! Na casa do Senhor. O Sombra é igual o mormaço. Parece que não, mas queima. Eu sou ali. Valeu, olheira. Ô, velhinho, e o time? Sombra tá mais velho que borracha nova, velho. Ah, Corinthians, mano. Ô, amigo. Oi. É, apesar dos antes aí, o Corinthians tá 100% no ano aqui. Quando nossa, faz. Os antes. É, mas é verdade mesmo. Campeonato Paulista, São Bento, Nabo nos cara 1-0. Caldense ontem pela Copa do Brasil, Nabo nos cara de novo. Ô, mano. E aí, cara? Ante a diretoria, vocês têm lá, eu acho que o time tá aos poucos organizando, começando pela defesa e tudo mais. Agora, a questão da diretoria tá uma festa. Esses são antes, né, velhinho? Você precisa organizar direitinho, porque a diretoria, o que vem fazendo de bagunça, vamos dizer assim, é brincadeira. Lambança. Ô, mano, o momento mais emocionante do jogo ontem foi eu conversando com meu filho. foi mesmo. Vocês conversaram? Conversaram. E o Tobias que levou ele pra lá. É o goleiro reserva, o goleiro titular. Não, reserva. Reserva. Oh, mas o teu filho parecia que não tava nem aí pra você. Mas eu vi na manchete aqui dizendo que ele se emocionou, o Casagrande, é isso? Foi legal pra caramba. Foi bem bacana. Ô, mano. Oi, diga. Uma pergunta. É, eu ouvi comentários hoje em outros programas, ouvindo, que a Ponte Preta não tem porcentagem no pote aqui, ó. Então, pra ela, ela quase não ganha se ela segurasse o Pottker e não colocasse pra jogar. Ou, colocando pra jogar, ela não teria vantagem. A vantagem dela seria colocando o rapaz pra jogar, que foi o caso, né? Mas se segurasse, ela, no final das contas, acaba não ganhando a Ponte Preta. Eu queria saber se isso procede ou não, que ela, a Ponte Preta não ter porcentagem sobre o Pottker. Olha, a Ponte Preta tem porcentagem sim, tanto é que o Corinthians ele ia comprar 50% do atleta e esse dinheiro iria para a Ponte Preta. É, qual que seria talvez a indenização, vamos colocar dessa forma, para a Ponte Preta de você tirar um jogador de lá, sendo que ela não ganharia absolutamente nada? Eu sei que ganhar pouco, né, no final da história. Era mais lucro para a Ponte tê-lo jogando do que fora, né, do time. Essa informação não tenho, eu acho que o jogador está vinculado 100% à Ponte Preta, e se houvesse aí um acordo com o Corinthians, a parte que o Corinthians pagaria seria totalmente revertida para a Ponte, e não iria para um grupo de empresários, não. É a mesma coisa aí o jogador que tá, por exemplo, o Rogério lá que tá no Sport, que é de São Paulo. O Sport, ele não tem por que liberar o jogador agora, porque o contrato dele vai até maio, é verdade. Mas o Sport, ele tem uma cláusula de prioridade de compra. Caso o Sport queira, ele pode exercer essa prioridade num valor estipulado de passe ali e ele compra o jogador em definitivo. Agora, no caso do William Pottker, o jogador é da Ponte. Mas, velhinho, o que causa estranheza é que, por exemplo, no dia seguinte... Hoje, o Corinthians deveria vir a público, através da sua diretoria, e, tipo, detonar a Ponte, né? Meu, pô, os caras pisaram na bola, né? Os caras... Mas, pô, os caras estão isentando a Ponte, velho. Mas, RG, como é que faz? Ontem, o cara da Ponte Preta lá, não sei se é o diretor de futebol, ele falou que estava combinado com o Corinthians que ele jogaria... Então, só iria depois. Então, mas o diretor do Corinthians isentou a Ponte. Entendeu? Então não tem que falar. Isso que é estranho. Tá parecendo que o Muricy falou, né? Que no final das contas a gente não sabe 10% do que acontece. É muito estranho. Porque é estranho. Vai passar uma informação aqui, mano. Ouvinte da voz timbrosa, né? Prazer. Voz o quê? Timbrosa, né? Timbrosa. No sul se fala timbrosa. Timbrosa? É que tem um timbre bonito. Qual o nome do cara? Timbrosa. Viu, mano? Até pra você continuar com o seu argumento aí. Uma notícia forte. Notícia forte. Notícia forte. Rogério, né? Acabou de me cravar aqui que o Pottker vai pra Fiorentina no meio do ano. Por isso que teve esse interveiro aí. O Rogério, ele tem uma. Quem é o Rogério? É uma clínica de bronzeamento artificial. Que é isso? E o Pottker foi fazer lá o bronzeamento. Quem foi lá? O Pottker. Ele foi bronzear. Bronzear as costas e a lomba, né? E aí cravou que ele vai pra Fiorentina, né? Não, pior que essa informação é forte. O Pottker vai pra lá? É, diz ele, né? Então, mas ô amigão, com relação aí a transação, cara, na boa, azar do Pottker, cara. O jogador mesmo, ano passado, ele já tinha declarado algumas vezes aí, quando ele soube do possível interesse do Corinthians, nesse começo de ano também, em janeiro, ele falou, pô, agora é hora de respirar novos ares, agradeço a Ponte Preta aí por tudo, eles têm que ver, mano, meu lado também, ele postou. Ele postou um vídeo, até uma foto indo pro carro, né? Sim. No carro, vindo pra São Paulo, escrevendo... Indo resolver a minha vida. Então, tudo dava a entender aí que ele tava já bem confiante nessa transação com o Corinthians. Mas agora, amigão, por exemplo, você citou o fato aí do dirigente da Ponte Preta ter dito não, o combinado foi depois do Campeonato Paulista. Mas subentende-se que uma competição ou duas competições, que é o caso da Copa do Brasil e da Sul-Americana, que se arrastam até novembro... Subentende-se que você tem que deixar o jogador aí atuar pelo novo clube. Se você vai utilizar o cara até maio, que significa começo de ano ainda, que o Campeonato Paulista termina na primeira semana de maio, cara, é um absurdo você inscrever um jogador ali, sendo que ele não vai poder atuar no restante do ano em outras duas competições que ele poderia estar jogando. Sim, A Ponte Preta deu de louca, cara. Eu concordo com essa teoria, mas como o Corinthians fez algumas... atividades, vamos dizer assim, algumas atuações tenebrosas, que foi o caso do Drogba, não saber da situação do Moisés, você olha e fala, pelo amor de Deus, aí me fecha com essa questão do Pottker. Então assim, o time em campo tá indo bem, agora a diretoria precisa sentar e falar, não, vamos colocar, alguém tem que bater em cima da mesa, falar, vamos colocar ordem na casa e organizar isso, porque a diretoria, a longo prazo, eu acho que é ela que pode prejudicar o maior... quem mais pode prejudicar o próprio Corinthians é a diretoria a longo prazo. Inclusive, amigão, acabei de receber uma nota aqui do meu amigo Pedrinho Nobre, uma nota oficial da Ponte Preta falando que o Corinthians nunca pediu para o Pottker não jogar a Copa do Brasil. Engano da Ponte Preta. Quem é o porque Pedrinho? O Pedrinho Nobre, o Benjamin conhece ele, o moleque aí trampa com a gente aí no Fox Sports. A Ponte Preta alegando isso aqui, que o Corinthians em momento algum pediu para que ele não jogasse a Copa do Brasil. Ontem à tarde, inclusive, dirigentes do Corinthians ligaram 3-4 vezes aí para dirigentes da Ponte Preta, consultando a informação aí se ele jogaria ou não. Inclusive pedindo para ele não jogar, porque se ele jogasse ia melar o negócio. Então falar que a diretoria do Corinthians aí não pediu para que o Pottker não jogasse Copa do Brasil é pior ainda para a Ponte Preta alegar isso. Porque, volto a repetir aqui, se ele sabendo que o jogador permaneceria na Ponte até maio e que a Copa do Brasil vai até novembro, assim como a Sul-Americana também, eu acho que é ser muito malandro nessa situação. Daí eu tô com o ouvinte aí, então é lambança mesmo. Porque ligar ontem para a Ponte Preta pra pedir pro jogador... Mas a questão é bom senso, RG. Pelo amor de Deus, é lambança. Mas você vê como é uma negociação bem feita, você vê. O prato hoje nem no banco fica. E vai jogar só a primeira liga. Não tem que passar pano. Os caras fizeram lambança. A minha frase é... Comprou... Levou. Acabou. Comprou, pagou, levou. Marcelo, ok. O Pottker não vem, beleza. Mas fica a pergunta pra você. Quem perdeu mais nessa história? O Corinthians que não trouxe o Pottker ou a Ponte que não pegou esses 7 milhões aí que o Mano disse que era o valor? Na verdade, no fim das contas, quem que perdeu? Todo mundo. Eu acho que quem perdeu, particularmente, foi o Pottker, né, Sombra? O Corinthians acabou perdendo mais. Quem perdeu, cara? Não, o Corinthians perdeu mais. Quem perdeu? A Ponte ou o Corinthians? Porque a Ponte, pra Ponte, é muito melhor do que pro Corinthians. O Pottker é tudo isso? Não sei, mas o Sombra... A verdade é que o Corinthians deixou de ter um jogador... A Ponte deixou de ganhar 7 milhões e quem vai ganhar com essa história toda é o Pottker, que deve ir pra China ganhando uma bala. Esse comentário que você fez, Sombra, será que o Pottker é tudo isso? Agora você coloca em dois pesos. Pro Corinthians, o Pottker significa uma coisa, um peso, mas pra Ponte é outro peso. Pra Ponte, um Pottker pode ser muito melhor do que pro Corinthians. Ô, amigão, sem dúvida. Eu vou ler aqui rapidinho, Sombra, só pra não ficar dito aqui. A versão da Ponte Preta com relação a essa transação também, ó. A nota tá até inclusive no lance aí. Um abraço pessoal do lance também, ó. Nota da Ponte aqui, ó. Em respeito à torcida, à opinião pública, às agremiações envolvidas e ao próprio atacante William Pottker, a Associação Atlética Ponte Preta vem a público esclarecer que... 1. As diretorias de Ponte Corinthians têm um excelente relacionamento profissional, pautado por ética e consideração mútua, inclusive no tocante das negociações com os atletas. Em assim sendo, a Ponte Preta jamais iria descumprir um acordo realizado com o time paulistano, assim como não romperia um acordo realizado com outras agremiações com quem a Ponte se relaciona, sempre dentro da mesma linha de clareza, honestidade e ética profissional. 2. Em relação à transferência de Pottker ao Corinthians após o término do Campeonato Paulista, cabe ressaltar que a negociação estava assim, bem encaminhada, mais até, praticamente finalizada. Entretanto, gostaríamos de deixar claro que em todo o período de negociação, a Ponte Preta nunca recebeu qualquer tipo de notificação ou pedido formal para que o jogador não fosse escalado para jogar a Copa do Brasil. O atleta foi relacionado para viajar e estava à disposição do treinador para a partida porque tem contrato com a Ponte Preta. Honra a camisa que está vestindo e, ressalte-se, novamente, não havia nenhum pedido ou impedimento de solicitação em sentido contrário. O próprio diretor corintiano Flávio Adalto, meu Deus, disse em sua entrevista ontem que a Ponte Preta, no direito dela, colocou um jogador para atuar. Que não houve traição de lado nenhum. Ou seja, usaram o Flávio Adalto. É fogo amigo, porra. O Flávio Adalto é um cavalo de Troia dentro do Parque São Jorge. Mas só um minutinho, Sobração, para finalizar a nota aqui, ó. Item 3. Também cabe enfatizar que os empréstimos do atacante Luke e do zagueiro Iago não tem nenhuma relação com a negociação que estava sendo desenvolvida envolvendo o Pottker. São assuntos e negociações distintas. Aliás, mais uma vez, o próprio Flávio Adalto, meu Deus, também destacou essa informação já na noite de ontem. Sem mais, enaltecemos mais uma vez em nosso respeito à diretoria e instituição do Esporte Clube Corinthians Paulista e reiteramos a ética profissional que a Ponte Preta tem e sempre terá com todas as agremiações de futebol com as quais convive e se relaciona. Diretoria da Assessoria Atlética Ponte Preta, 9 de fevereiro de 2017. É complicado, não cara. Não passa, velho. O Flávio Adalto tá pro Corinthians, o muro tá pro Trump, tá ok? Na sua opinião, quem pisou na bola? Eu li o nome errado da Ponte, Associação Atlética Ponte Preta. Eu falei, acho que é Associação Ponte Preta de Esporte. Eu não tenho dúvida que o Corinthians comeu bola aí. Você pode falar que a Ponte tentou ser mais malandra? Malandro é o Lula, que paga 10% de desconto na manicure. Na boa. Eu acho que tem um culpado aí, ó, amigão. O Roberto, cara, tá na cara que ele tem que tirar o Flávio Adalto de cena. O Flávio Adalto, cara, é fogo amigo. É aquele cara que tá numa guerra. Eu e você. O Flávio Adalto fala, deixa que eu carrego a arma. Ele tá carregando a arma com ela mirada pra você. Não, mano. É verdade, velho. Deixa eu carregar aqui a numa arma. Numa dessas escapa aqui assim, ó, dispara. Eu sei que tá na rota de colisão da bala, velho. Você é louco. Desculpa, é fogo amigo. Não é só o Flávio Adalto, não, hein? Não, mas o Flávio Adalto, tudo que ele fala, ele expõe o Corinthians numa situação constrangedora. Lembra quando eu disse que o Roberto tava sozinho com o Alessandro, com o Flávio Adalto, com esses caras no departamento de futebol? Então, não vou me esquecer. Tá sozinho, velho. Não vou me esquecer também que o Moisés quase que vai pro jogo. Então, ontem, imagina. Quase foi pro jogo. E se vai, imagina, velho. Ô, Marcelo, um grande abraço. Quer falar um negócio? Não, só um minuto, Marcelo. Também vou te falar, hein. Não tem que fazer novela por causa de William Potker. Pô, para com esse negócio aí. Pô, tem esse menino Carlinhos da base, põe o Carlinhos pra jogar. Ah, mas acho a novela é pela lambança, Benja. Não é nem tanto pelo jogador. Ô, Benja. Oi. Eu concordo com você, mas a única questão é, eu sou guia de turismo, né? E eu vou fazer um trabalho agora no carnaval. E isso já está organizado. E a gente trabalha com valores bem risórios. Agora eu tenho um Corinthians, trabalha com milhões. E um dia antes, em cima da hora do jogo, você tá ligando, ô, não pode nada pra jogar, ó. Imagina. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Não pode. Ô, Guia, me leva pra conhecer o peru? Já pensou, mano? No dia do jogo, você liga pros caras. Maravilhosa, o mano que gosta, que são as micaretas. Putz, virou coisinha que ninguém merece uma coisa dessa. É que todo mundo beber, né? Ido hoje, eu que eu digo. Vai começar. O mano só vai nos camarotes. Vai começar o sofrimento, velho. Ele não vai na rua. Não, eu adoro ele micareta. Só vai se for de camarote. Mas é verdade, velho. Mas ó, quem tá de namorandinho aí, velho, tem que ir no camarote, mano. Claro. Porque na rua é atropelo, velho. Na rua ninguém é de ninguém, mano. Ó, carnaval é um pega pra capar. Já vi casal chegar na porta do ônibus e falar assim, ó, a partir de agora estamos separados, só no final a gente volta a namorar. Ô, velhinho, você vê o pega pra capar na hora lá. Madaloca foi aprovado 160 blocos, velho. Vixe, chupa, RG. Deus do céu. Caraca, RG. Depois da meia-noite, guardanapo é bolo. Só uma informação, não tem nada a ver com Corinthians, mas é em relação ao Prato. O Prato e o presidente do Galo estão dando entrevista nesse momento, deram agora há pouco, dizendo que a negociação está praticamente fechada para o Prato ir jogar no São Paulo e por isso que ele não está relacionado para a partida. O presidente do Galo acabou de dizer que o Prato está praticamente certo com o São Paulo. Acabou de falar, ô Jeque. Então o Prato não joga hoje? Não, nem no banco. É bela conclusão essa. Tá. O negócio é o seguinte. Olha a diferença da transação. Mas se o jogador já está teoricamente envolvido com outro clube, você não põe pra jogar, velho. Você não põe pra jogar. Com relação à Ponte Preta, pra todos os lados. Coloca o cara no Campeonato Paulista, que é o que tá combinado, velho. Mas na Copa do Brasil, você tá dando desperto, velho. Tá na cara que a Ponte Preta quis dar desperto nessa situação. Mas assim, no futebol, não tem bobo, né? Mano, foi então, porque cabia, bobo assim, foi o Corinthians. Vocês vão escalar ele lá, ó. Nada de pôr na Copa do Brasil, que eu vou passar na Copa do Brasil e depois não vou poder usar o jogador até o fim do ano. Mas o Corinthians tá desmentindo. Tem bobo no futebol. Como não tem bobo? Ah, tem. Porra. Marcelo! Tem coisas, RG, que eu acho que você não precisa falar porque são explícitas, cara. Eu acho que nesse caso, convenhamos, né? Não precisa ter... Eu tô falando conjunto da obra, mano. Como dizia o pai do amigo meu, pra cada dia que nasce o sol, nasce um otário. Sombra. Oi. Só fazer um comentário. Parabéns, estádio, pelos seus 18 anos. Você vai estar com a gente? Sim. Bacana. Então, ó, quinta-feira que vem na Áudio Clube, na Francisco Matarazzo, pode levar acompanhante, não paga nada pra entrar. Você paga por aquilo que você quiser comer ou beber lá na Áudio, mas os preços com certeza são sempre muito bons. O pessoal da Áudio é gente fina demais. O Alê lá, você vai conhecer a nova área. Alê Oliveira, é o deck, é o ar livre. O padrão do que foi da Honda, que eu estive lá, vai ser sensacional. E olha, essa vez vai ter o decreto individual, um quadro novo. Você que quiser que o Alê faça um decreto, ele vai fazer individual. Vou fazer pra tua irmã. Que é isso? Irmã! Mas também essa, ela quiser. A irmã quiser, é bacana, também. É bonita. Segue o jogo! Fala, velhinho. Manda um cartão tapa na camusa pra namorada, senão já viu, né? Qual o nome dela? Manda pra Cuca. Ah lá. Cuca. Ah. Cuca vai receber o cartãozinho hoje, espaguete no molho. Cuca. Eita. Só a nova linha Mozano me garante 3 vezes mais. Proteção e diversão. Ganhou kit top do desodorante Extreme. E o último comentário. A Ivete é igual vinho, meu amigo. Vai passando o tempo, vai melhorando. Mas a Ivete é da hora, né? É bonito. É isso aí, é nóis, velho. A Ivete é Together. Da hora. Mas boa, é, valeu Marcelo, muito obrigado. Um abraço. Mas eu acho que Cláudia também... Leite mais bonita. Eu também acho. Você pode mandar sua mensagem no 94-353-0150. Participe aqui do Estádio 97 com sua mensagem gravada no nosso WhatsApp. 94-353-0150. Esse é o número para você participar também. Cante musiquinhas, faça perguntas. Tema livre, né? É bacana demais. É o nosso WhatsApp. Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Oferecimento de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Vamos falar agora. Ah, de fricô, poxa, tem que falar. Ué, por que você não vai falar, fricô? Vou falar. Aí. Fala aí, narigudo. Parou. Tudo. Pode parar, que eu vou falar de um assunto muito sério. Cara, eu não aguento mais, velho. Nossa, eu cheguei na rádio hoje. Entrei, o Motinha tinha saído do banheiro. Meu Deus do céu. Eu falei, o que é isso? Um ataque de armas químicas. Sei lá, algum bicho morto. Mano, era o Mota saindo do banheiro. Sério, velho. Não dá mais. Aí eu falei, Motinha, pelo amor de Deus, eu falo todo dia do fricô. Compra um fricô. Fricô, você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer o teu número 2. E aí ele cria uma camada que bloqueia o mau cheiro. E eu tô falando sério, pode acreditar no que eu tô falando. Funciona e funciona pra caramba. É muito bom. Pode ir na minha, pode comprar. Fricô, pra você fazer o número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. Você pode comprar na farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br. FRECO.com.br. E olha só que bacana, hein? Na hora que você entrar lá no site da Fricô para comprar, digita o código, digite lá um código que é Estádio97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do seu Fricô. Tá certo? É só acessar o site fricô.com.br. Vamos trazer as mensagens aqui no nosso WhatsApp. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Chupa, mano, que credibilidade, hein, velho. Nem o Potker, velho. O Potker já jogou já pra falar, meu, não vou pra esse time da Marginal Tietê sem número de jeito nenhum, velho. O cara preferiu ficar na Ponte Preta original, né, velho, do que na Ponte Preta do Paraguai. Chupa, mano, aqui é o Alberto Palmeirense de Itaquera. Isso bateu na cara do Vai devagar. Eu me fiz uma promessa, cara, que eu só falo com quem tem mundial, então retire-se da conversa. Desculpa, o Guarani da Turiaçu. Nós temos, ele falou com você, por isso que ele falou, Mané. Por isso que ele falou, Mané. Cara, você tem o quê? O Cato. O Cato. Isso aí, tá louco? A risada irônica da FIFA. É FIFA, Mané, é FIFA. Teu mundinho é FIFA, mano. Tem mais aí? Tem mais mensagem. Fala, galera do estádio, meu nome é Diego, sou do Capão. Aí, Domênico, você fala que a FIFA não deve ser levada a sério porque... é uma entidade corrupta. E a CBF que arrumou os brasileirão pra vocês aí? A CBF é limpinha, a CBF... Oh, limpa o óculos. Bem honesta, né? Nossa, bateu na cara do Domênico. Ponto. Falou, isso, abraço. Dudu. Olha, o pessoal tá pegando o Domênico. Ai, meu Deus do céu. Jesus Christ. Olha, eu vou dizer algo pra você. Não tem o que falar do Verdão hoje, velho. Os caras começam a inventar coisa. Não tem o que falar, os caras começam a inventar a lei, entendeu? Boa, Dudu. Aí o que acontece? Mas ele não falou do Palmeiras. Os caras estão desesperados. Ele não porque falou o Verdão esse ano vai papar todos os títulos aí. Pode me cobrar. Vai papar tudo que é título importante e vai ganhar. Dodô, mas ele não falou do Palmeiras. Importante. Ele não falou do Palmeiras, não. Não precisa falar dele, é teu filho? Não, mas ele é não falou. É teu filho ou não? Você tá se doendo aí. Não, porque... Continua as mensagens, não, ele falou... Ele que se dane o que ele falou e você tá falando. Ele falou... Segue o jogo, pô. Dane-se ele. Ele falou... Porque ele falou, eu tenho que abaixar a cabeça. Não. Porque ele vai pro inferno. Não. E você de novo. Pronto, continua. É isso aí, vai. Não, vamos lá, é nóis. Eu vou só explicar pro Domênico. O Domênico acho que não entendeu o que o cara falou. O cara não falou... O cara não falou o Palmeiras, ele falou que você questiona a FIFA e ele perguntou sobre o que você acha da CBF. Continua o negócio. Eu já falei o que tinha que falar. Tem argumento? Cara, é argumento. Você só fala isso. E aí, galera do estádio, beleza? Ô, Dodô. É, dá os parabéns aí pro Mano, pro Benjamin. Que ontem, você. Dia 8 de fevereiro, fez 2 anos da última derrota do Palmeiras para o Corinthians, cara. A gambazada não sabe o que é ganhar de nós faz 2 anos. É de brincadeira. Isso porque somos sem Mundial, né? Imagina se tivesse Mundial, como que seria? Mas não tem mesmo. Maravilha. Não tem. Uma coisa não interfere com a outra. Um abraço aí, vocês são desimpagáveis, viu? Abração, tudo de bom. Esse, o cara falou, imagina se tivesse o Mundial. Pois é, mandou essa. Mas uma coisa não tá ligada diretamente à outra. Esse ano vamos espancar a porcada do Campeonato Paulista na cara, lógico que vamos. Ah, mano, para. Lógico que vamos. Aguarde que o teu tá guardado. Eu não lembro que eu perdi pra vocês, Ciro. Aguarde que o teu tá guardado. Não lembro que eu perdi pra vocês. Aguarde que o teu tá guardado. Se quiser, ó, se quiser, já podemos apostar agora. Eu não aposto porque dá zica. Deixa pro jogo. É agora. Caraca, eu vou dizer uma coisa, mano, ó. Eu vou fazer assim. Aposto porque dá zica. Eu aposto todos os jogos do ano. Todos. Inclusive, se você, se eu, vamos fazer assim, não, todos. Peraí. Se vocês ganharem um, eu perco a aposta. Nossa! Ele quer com nós e assim, bate na cara. Mas o Mano não aposta. Então, o Benjamin aposta. O Benjamin aposta. Eu acho que ele não escuta o programa. É, porque eu não aposto, porque isso daí dá uma zica desgraçada. Zica. Inclusive, vamos pegar essa porcada. Vamos pegar essa porcada nojenta aqui, ó, na quinta rodada do Campeonato Paulista na Arena. E aí eu quero ver. Segura lá aquele goleiro que fica gritando. Mano, não vale bica, velho. Que o Felipe Bastos vai meter caixa lá. Mano. É gol de falta do Felipe Bastos. Já não, calma aqui. Grava aí, Bá. Grava aí. Fase, o Felipe Bastos vai gol de falta nesse jogo. Ô, Vieira, lá é o nosso salão de festa. É melhor ainda lá. Ô, não, pior, mano, é sempre lá. Pior, sabe o que é pior? É o Benjamin olhando pra ele fora do ar assim. É, ó, que tipo, sabe só, que o Benjamin sabe que nós vamos ganhar. Dá uma segurada aí. Não, eu tô hoje. Eu tô... Mas sabe que ele sabe o que nós vamos ganhar? Não, eu tô olhando que o Domingo não tá num dia legal. Como não tô legal? Eu tô sensacional. Me admira, porque eu tô sensacional. Me admira. Tá bem, mas o Domingo não tá maldoso. Você tem uma tática pra pessoa se acalmar, Ale? Você tem floral, aquele floral de Bach embaixo? Eu vou pegar um floral de cevada. Ale, eu estou com cara de nervoso. Floral de cevada. Tranquilíssimo. Eu acho que você tá um pouco ansioso. Tô tranquilíssimo. Por causa do negócio do Borja, o Borja, né? É, eu acho. Tá bom, é, vai. Talvez. Mais uma mensagem no nosso WhatsApp. Oferecimento de BV Financeira. Crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. É, rapaziada. Caiçara, Zona Leste, Vila Matilde, Corintiano. Ô, Domênico, a minha pergunta hoje vai para ti aí sobre o teu Palmeiras. Meu, qual é o talento individual que se destaca aí no Palmeiras, numa dificuldade, num jogo mais complicado, naquela hora que o drible vai resolver, porque o coletivo do Palmeiras é indiscutível. Agora, e o talento individual, quem é esse cara? Quem vai ser esse cara aí no Palmeiras? Olha, eu vou dizer pra você, no futebol brasileiro... Como? Caiçara. Caiçara, no futebol brasileiro hoje não tem mais o jogador individual, hein? Hoje o futebol virou coletivo. Hoje, esses jogadores que são individualistas e que levam no drible, eles não estão mais no Brasil. É o Neymar lá fora, o Messi que tá lá fora, é o Cristiano Ronaldo. Aqui no Brasil não tem. Me fala um time que tem esse jogador. Tem, o Grêmio tem o Luan. Para, né? É, o Luan então, é driblador, então, Domênico. Então o Palmeiras é o Dudu. É isso aí que ele quis dizer, Domênico. Mas não é, né? Mas você sabe o que acontece? Né? Não sei. Porque ele falou um jogador que possa driblar. O Palmeiras tinha o Gabriel Jesus, vai. Ou não? Tinha, claro. O Gabriel Jesus, sim. Você não tá num dia legal. Lógico que não. Eu errei. Lógico que errou. Quem que é o driblador hoje do futebol brasileiro? Não, mas no Palmeiras o Dudu é esse não, cara. Mas, não, mas não é no nível que o cara perguntou, Benjamin. Você não. Viu o cara perguntando. Eu tô te falando no nível do Neymar, um cara que pode driblar três e fazer um gol. Não tem. Você acha que... O Brasil não tem mais bons dribladores? Ou é porque o futebol mudou? Dribladores. Falou dubladores. Peguei Pablo, do Domênico. Tomara. O Domênico não tá no diabo. Domênico, você Pablo. Tá. Eu! É a música, né? Tudo é eu! Ele deseja uma borboleta, né? O futebol nosso hoje não tem mais tantos dribladores de qualidade, como no passado, que tinha Zé Sérgio, João Paulo, não, não né? Não tem mais. Tinha grandes dribladores. Mas o Sombra. Ou porque hoje. O espaço é muito menor, é muita gente marcando, a correria é muito grande e não tem mais o mesmo espaço para o drible. Sim. O que você acha que pode ser? O jogo é mais físico, né? Hoje o jogo é mais físico e tático do que técnico, né? Então você vê sempre as linhas próximas, a cobertura sempre em cima. Eu acho até que na base você tem bastante jogador de lado. Se você pegar, por exemplo, a seleção brasileira, em que a boa parte dos jogadores estão jogando fora mesmo, estão jogando no exterior, você tem ali pelas beiradas, que é essa posição que o Caissara perguntou, vários jogadores importantes, vários brasileiros. William, Douglas Costa, Felipe Coutinho, Neymar. Todos jogam de lado. É, todo mundo de lado de campo. Então, tem, eu acho que tem. Aqui o famoso futebol... abridor de lata, né? É. De lata, né? Você prefere jogador assim, de lado? De lado. De, lado de ladinho. Gosto. Agora, respondendo a pergunta do Vini. Caissara. Se o Borja vier, ele foi artilheiro no Campeonato Colombiano. Foi decisivo no Atlético Nacional na fase final, quando entrou para jogar. Ele é o centroavante Alexandre Frota, né? Por quê? Que é isso. Tá acostumado a botar pra dentro. Ah, entendi. Mas, ó, vocês estavam falando a respeito aí da individualidade dos jogadores aí. Mas na boa, Sombra, se você parar pra analisar, o que falta hoje é qualidade mesmo. Porque não acabou o drible. Você pega o Cristiano Ronaldo, é um cara que dribla. Você pega Neymar, é um cara que dribla. Messi, dribla. É que você tá falando de um patamar de jogadores. Não, mas tudo bem. Não, mas existe. E antes era mais acima, né, mano? Sombra, o brasileiro, ele sempre foi preguiçoso. Preguiçoso. O brasileiro, ele sempre decidiu tudo aqui dentro do individualismo do sujeito. Sim. Você pegava ali, Copa de 94, era o Romário. Em alguns lances, Bebeto. Pois o Ronaldo, né? Você pega Ronaldo, você pega Ronaldinho Gaúcho, Kaká. Os caras se pautavam dentro de uma realidade que o cara ia resolver a qualquer momento pela qualidade dele. Mas o brasileiro era sempre peladeiro, nunca respeitou um esquema tático, diferente dos europeus. O europeu é meio cintura dura, mas ele respeita muito mais essa parte tática e técnica do que o brasileiro. Agora o brasileiro tá tendo que começar a aprender a jogar assim, porque tá faltando essa qualidade. Aquele cara que chama o jogo pra si e resolve. Última mensagem nesse bloco. Fala, galera do estádio, tudo bem? Beleza. Ô, mano, aqui quem tá falando é o Felipe, corintiano. Falando, inclusive, aqui de Sidney. Acordo todo dia cedo pra ver o programa. Boa, valeu, irmão. Obrigado. E com essas últimas contratações do Corinthians aí, com o acerto do Jadson, eu tenho uma dúvida e eu queria que você me respondesse. O Vieira é gay? Ah, vai te catar, ô trouxa. Só quando bebe. É, bebe, hein? Vieira, eu posso falar um negócio? O cara tá em Sidney, velho. Ele fez a pergunta pro mano, pera. Vai. Você, cara, você tá igual o Domingo, você não tá num dia legal hoje. Não é que o Vieira é gay. Eu tô legal. O Vieira é gay só quando ele sente vontade, velho. Mas no dia a dia ele tem mulher, sabe? Ele não choca a cenoura, mas quando dá aquela coceguinha, aí ele vai lá e faz, velho. Eu não sei se isso torna o cara, talvez, um gay. Por exemplo... Eu vou falar o ninho que eu choco a cenoura. O cara não pode ser considerado um alcoólatra, Sombra, se ele bebe de 15 em 15 dias. Sabe, de 15 em 15 dias ele vai lá e bebe um pouquinho. Uhum. Não, aí não é o copo. Então, o Vieira também falou, de vez em quando eu curto um glory hole. Que isso? Opa! Ah, juiz! Vai te catar, ô trouxa. Eu vou te falar onde eu vou chocar a cenoura. Mas tá entre amigos. Eu vou dizer um negócio pra você. Esquenta. Eu vou dizer um negócio pra você. Acho que a pior coisa que você tem a fazer... É ficar guardando isso pra você. Se solta, cara. Não, eu vou falar, quando velho. Você... Ale, nosso grupo... você tá caindo nessa aqui também, no nosso... Ale? Não, caindo não. No nosso grupo do WhatsApp... WhatsApp. Sempre quem manda... sou eu, não. Sempre... É o Casares aqui, ó. Para, deixa eu terminar o Casares aqui, ó. Sempre a ducha de água fria no grupo, quem dá? Não é o Vieira. O Vieira sempre manda um homem pelado. A gente tá rolando os negócios, o Vieira vem travesti, essas coisas. E às vezes assim, nossa, olha que pipiu ridículo que ele tem, não é engraçado? Quando o Vieira municia, quando o Vieira municia o grupo... Ou então o negão da piroca lá. Quando o Vieira municia o grupo, ninguém fala. Ah, é? É, eu coloco várias coisas interessantes. Então eu vou perguntar pra ele. Mas faz com nojo, velho. É igual limpar, é igual trocar a fralda de nenê. Eu vou perguntar... Você precisa fazer, mas você não gosta. Eu vou perguntar pro RG, que é uma pessoa mais idônea. É. RG. Eu já viu de tudo na vida. Se tivesse no penhasco os meus WhatsApp e os do Vieira, qual que você salvaria? Ih, acho que não ia achar nenhum resto do cara lá embaixo, viu, velho? Ah, e se tivesse os meus WhatsApp ou do RG, o Benjamin? Qual que eu salvaria? É. Os do RG é bom. Ah, nossa, e se tivesse os WhatsApp do Mota e do Vieira? Ah, não, aí não dá também, velho. Agora eu te ferrei, hein? Mas você me ferrou. Não, mas me ferrou não. Porque um hoje conseguiu na mesma frase. Ele conseguiu, velho. Na mesma frase, ele escreveu assim, não me irrita, com E. Irrita. É, e finge, com I. Não, olha, eu vou falar. Não, é grave, é grave. Não. Só ele falou, só emita. É que só a gente emita. Sombra, a gente tá lançando o boleto. O Asno Translator, né? Asno Translator. Nós vamos fazer o Asno Translator. Em breve, você que às vezes não consegue entender muito o que o Mota fala, a gente vai ter um aplicativo legal do estádio, que é o Asno Translator. É só você ligar do lado do seu rádio, tudo que ele falar já é automaticamente traduzido. É verdade. Não é? Não é mais. É barato, prático e fácil. Sacrificar? Não é verdade, vamos assumir, deu errado. É, nasce tanta gente aí deu todo errado dia. Demais, deu errado. Ah, mas o que deu certo demais, hein, mano, esse empreendimento aí do Conquista. Opa, com certeza, Sombra. Esse Conquista Jardim Amaralina é top. Ó, quer uma baita dica, rapaziada. Lançamento residencial ao lado do Parque Jequitibá e a 10 minutos do Raposo Shopping. Ó, ver a família feliz é bom demais, é ou não é? Então, rapaziada, aproveite essa grande oportunidade que a Direcional e a Trisul estão oferecendo, hein? Já viu as parcelas, cara? Cabem direitinho no seu bolso. A partir de R$ 499,00, meu. Ó, maluco, nossa senhora. Cabe direitinho no teu bolso que eu tô ligado, é barato demais. Vou repetir para que vocês possam acreditar, hein? Parcelas a partir de R$ 499,00. Ó, e atenção, hein? O Jardim Amaralina tem as facilidades do programa Minha Casa Minha Vida. É a chance de você sair do aluguel, meu irmão. Tá esperando o quê? Não vacila, não. Quer mais vantagens? Aqui você vai viver cercado de muito verde e um condomínio clube com mais de 20 itens de lazer, cara. 20 itens de lazer é coisa pra caramba. Eu vi o projeto e tá demais, cara. Você pode ter certeza que você vai se apaixonar. Vai deixar a vida da sua família muito, muito, muito mais feliz. Eu tenho certeza disso. São apartamentos de 2 dormitórios e 1 vaga. E olha que super dica, hein? É o melhor preço da região. Com entrada facilitada e TBI e registro grátis. Além da possibilidade de usar o seu FGTS também. Conheça o decorado na rua Savério Quadrio, número 620, no quilômetro 19 da Raposo Tavares. Rua Savério Quadrio, número 620, hein? Ó, liga agora mesmo. 3781-4133. 3781-4133. Ou acesse conquistamaralina.com.br. Conquistamaralina.com.br. Nós lançamos aí, agora todos os dias nós teremos aí o nossa luta no gel radiofônica. Boa. Hoje na nossa luta no gel radiofônica está Cláudia Leite e Ivete Sangalo. Para você imaginar elas no gel. Quem você acha que é mais legal nessa luta aí? Quem vai vencer quem essa tá luta? Quem tá ganhando, hein? Olha, no nosso Twitter Estádio 97, tá aqui Cláudia Leite 32% e Ivete Sangalo 68%. É, pessoal gosta meio de que festa. Reflexo aqui dos votos. Assim. Chupa mano, e se chupa tivesse mano. O Vieira e o Rude no gel? O Vieira e o Mota no gel? Não tem chance, é outro peso. A gente pode fazer, né? Fazer a versão. Fazer. Pode fazer a versão gay da luta no gel. Mota de aí o homem pupunha aqui. Por que não? Ah, porra, quem é que ele que falou. Não, ele falou errado. Olha lá eles combinando, olha os dois combinando. Outra enquete aí, ô mano. Que eu falei algo muito nojento, é melhor você não ouvir. Você que é pessoa consciente, coerente. Diga, deputado. O que você acha de botar o print do Mota falando errado no grupo no Twitter? Pacificamente. Olha, pacificamente, eu acho que ele ficaria muito pé da vida. Vamos fazer a democracia. Olha a votação. Olha a votação, você é de esquerda, tá vendo? Olha, não é esquerda, não, vamos votar. Vamos votar quem é a favor e quem é contra. Benjamin, favor. Sombra. Favor. 2. Bah, você favor. É do grupo. 3. Ô, Ale. Favor. 4. Ô, Vieira. Favor. 5. RG. Bora. 6. Agora o Dodô, pra variar, vai falar não, porque ele gosta de fazer média. Ruim. Fala, Sombra. Não, eu já falei. Já votou. Todo mundo votou a favor? Eu já fui, a favor. É inadmissível um negócio desse, vocês não podem fazer isso. Eu vou dizer, o meu voto é claro, põe. Agora o Zé Pipoca, quer ver? Pra não ser unanimidade. É, o telespectador ou ouvinte. O rádio espectador. Não, porque o... É telespectador também, porque o cara tá assiste a gente no site. O cara tem a curiosidade de saber como é que é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, as nossas conversas. Eu acho que é legal. O rádio, ele tem que ter a versão Big Brother dele disso. Tá bom, acontece. Já tô postando. 8. Você vai postar mesmo? Você vai postar mesmo? Oh, vou só tirar... Os telefones pra nada, vou editar aqui bonitinho. Boa, boa. O ouvinte tem a curiosidade. O print que eu mandei não tem telefone aí, tá ok? Pode mandar ele assim, na felicidade. Não, só pra arrumar os negócios. Bacana. Vamos colocar. É isso aí. Bom, já já no Twitter as atrocidades do Mota. Estádio 97, aqui na Energia 97. Oh, e se você quiser ver cara a cara ele tropeçando na língua portuguesa, estará com a gente no Estádio 97, tropeçando? No resort do estádio. É. Porra, o Mota ele bateu de frente e matou a língua. É, quando ele vê a língua portuguesa, ele vê um obstáculo, né, cara? É. Tropeçando. Mas ele vai? Hã? Ele vai? No resort? Depois dessa, ele vai? É, vai, vai. Ele se faz de vítima, ele mas gosta, depois ele, vai. Ele gosta. Se preencher alguma ficha, vai complicar pra ele. É. Então, olha. Pô, termina de preencher a ficha do check-in no check-out. Ele é o único que faz o check-in só com uma foto dele. Não dá pra fazer nada. Tira uma foto e põe ele lá. Então, olha. Nós teremos o resort do Estádio 97 nos dias 9, 10 e 11 de junho. Vai ser sensacional. Um fim de semana bacana com toda a turma do Estádio 97, com o campeonato de futebol society, futebol de botão, bingo do Estádio 97, futebol no videogame. Vamos levar o pessoal da Cassineira, os famosos jogos da Cassineira. A gente vai ter o Estádio 97 ao vivo, né, no dia 9, lá às 5h30 da tarde, para você participar com a gente. Vai ter a resenha, o stand-up do Rudy Landucci e muito mais novidades. Vai ser legal demais. E se você quer garantir a sua presença nesse resort do estádio, faça agora a sua reserva no telefone 28964665. 28964665. E você pode parcelar em até 6 vezes no cheques ou nos cartões Visa e Mastercard. Lembrando também que você, num quarto com um casal, duas crianças até 12 anos não pagam, tá? Então, quarto com casais, tendo duas crianças até 12 anos, as crianças até 12 anos não pagam. Participe, vá com a gente, comemore 18 anos de Estádio 97. Não é à toa que o resort está na sua nona edição. Ó, nona edição do resort, tá bom? Ligue agora, 28964665. Agradecer o Edu Botões. Ó, vocês vão ver lá o Ale Oliveira mostrando lá os botõezinhos dele. É, vai mostrar o botão. Na verdade, eu vou usar o botão do Rudy, que ele me cedeu. Ah, é. O Ricardo mandou um vídeo seu ontem, você pra viu? Mim, zoando você bastante. Ficou sem graça, né, cara? É, me pegou de prevenido, mas eu vou usar o botão do Rudy. Pode usar, cara. Diária, pode usar, ele gosta. Eu sou ali. Olá. Olá. Muito bem, Estádio 97 da Energia 97, também tem oferecimento do Extra, Benjamin. Olha só, amigão. Volta às aulas 2017 é no Extra. Uma infinidade de ofertas para você comprar todo o material escolar do seu filho e ainda ganhar a nota mais alta em economia. Mochila escolar, várias estampas por apenas R$ 24,90 cada. Caderno universitário, capa dura, uma matéria arte e estilo, apenas R$ 4,69. Lápis de cor amor, com 12 unidades por apenas R$ 4,29. Mesa para computador Midnight por apenas R$ 289,90 ou 10 parcelas de R$ 28,99 sem juros nos cartões Extra. E aproveite também tudo o que você precisa para começar o ano com a casa organizada. Tá lá no Extra. Caixa organizadora Flex Cristal 68 litros, apenas R$ 54,90. Caixa organizadora Flex Sanremo. 11 litros, rosa ou azul, por apenas R$ 19,90. Gaveteiro Filandec com 4 gavetas por apenas R$ 89,90. E você ainda pode parcelar em até 8 vezes sem juros nos cartões Extra. É isso aí, amigão. Você merece Extra Economia. Legal. Agora é hora do momento sem parar. Agora três ouvintes na sequência. E vamos sorrir e cantar. Oi. Da vida não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. Oi. Lá, lá, o Ale vem aí. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. O Ale vem aí. Olá, eu sou Ale. Tem o coral depois, hein, Beijo? Como é que o Beijo vai fazer? Coral de não sei o quê. Coral do humano. Coral de, quer o coral de Alê? Aqui não. Tem coral de Alê. É assim. Tem vários. Alê. Oi, eu sou o Alê, é isso? É. Oi. Hã? É, olá. Isso aí. Então vamos lá, coral de Alê. É, olá, eu sou o Alê. Um, dois e já. Olá, eu sou o Alê. Melhor é o Benja fazendo dentinho também. Tem que me cair. É a caíra mesmo. Hein? Vai, Benjamin, dois já. Olá, eu sou o Ale. Quando eu falo que ele me derrubou da Hebraica, vocês não acreditam. É, né? O cara. Tua mulher tá gostando da sua versão radiofônica, Léo? Ah, tá gostando. Tá curtindo? Ela ouve todo dia o programa? Quanto mais longe eu ficar dela, pra ela é melhor, né? Ah, entendi. Ela ouve, outro dia você tomou uma comida de rabo por causa da Gisele, não foi? Você mostrou aqui pra mim. Ela falou, não contou nada aí. Não, eu mostrei tudo. Tá escondendo, né? Primeiro ouvinte, o Sem Parar agora funciona com único adesivo, mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Eita, que isso, velho? Você tinha um. É. Quem? Esse aí eu acho que é o... Quem Poodle. Tinha um? Poodle. Poodle. Pô, você tinha Poodle? Tinha, faleceu, velho. É, o mano tem razão, viu? Imagina. Alô? Alô? Quem fala? Aqui é o Gerson. Ô Gerson, tudo bom? Gerson. Tudo bem, vocês, tudo bem? Gerson do quê? Gerson Lípolis Filgueiras. Filgueiras. É. Ah, lá vem piada. Oh, tem vários. E quantos anos? Tem várias levantadas aí. 5.1. RG 5.1. Ah, me lembrei agora, fiquei triste. Triste? Por que triste? Lembrei quando eu jogava a bola. O que tem? Eu caí, tive que injerção a perna. Aí sensacional! Muito bom, muito bom. Tem um tempão, velho, sem jogar. Pela piada, irmão. Sensacional. E o bairro? Vila Progresso, Benjamin. Vila Progresso, Itaquera! Infelizmente não, mas nossa, você deu. Nossa, velho! Nossa! Só um minuto, tem duas vilas Itaquera. Vila Progresso, tem duas vilas Itaquera. Minha esposa morava lá. Pera! Minha esposa morava lá. Pera, tem Vila Progresso em Guarulhos, tem Vila Progresso. Então, mas tem Itaquera também, amigo. Agora você meteu uma de além. Tem Vila Itaquera em Guarulhos. Oi, eu sou o Alê. Olá! Olá, eu sou o Alê. E o time? Coringão. Ah, ai, Corinthians, mano. Ô, amigão. Olá. Fala, mano. Eu sou um alien. Você concorda concorda com os antes? Ou você concorda aí com a maior parte dos corintianos aí que pensam que o Corinthians pode se dar bem esse ano de 2017? Ó, mano, dentro de campo, o Corinthians tá evoluindo, no meu conceito. Entendeu? Sim. Eu acredito que o Carille, ele já deveria ter ficado desde que o Tite saiu. Verdade. Né? Porque fizeram essas lambanças aí, que essa diretoria do Corinthians tá ganhando o Oscar de fazer lambança, né? Só faz coisa errada. É, começar, porque se a gente for avaliar o Corinthians... Tá ofegante porque tá correndo, menina? Não, tô emocionado de falar com você. Gostosa, vai lá. Então, se a gente for analisar, o Corinthians de 2012 pra cá só vem decaindo, né? Tudo em função do quê? De administração errada, né? Corinthians tinha um time bem montado, tinha uma estrutura boa, né? Aí entrou o Mário Gobi, fez aquela bobeira de comprar o Pato, né? Daí já começou a gastar dinheiro que não teve retorno, né? E foi piorando. Entrou o Roberto de Andrade, pelo amor de Deus, né? Não sei como é que uma pessoa dessa pode ser presidente do Corinthians. Só estão tomando chapéu da Ponte Preta agora. Pelo amor de Deus, cara. Eu vou falar pra você. Esse negócio do Pottker, tudo bem. Vamos dizer que a Ponte Preta teve um pouco de má fé. Mas eu acredito que foi um negócio muito mal costurado, né? Eu acredito que, vamos dizer assim, esqueceram que o Pottker, ele ia estar na Ponte Preta quando iniciasse a Copa do Brasil e a Sul-Americana, né? Eu acho que ninguém falou com a Ponte isso, não é possível, né? Apesar que, na minha opinião, o Pottker também, de repente, vai dar alguma coisa certa em função dessas lambanças. Porque o atacante da Copinha, pelo que o Fábio Carille deu entrevista ontem, ele falou que o Carlinhos vai ser utilizado no lugar do Pottker. Pra mim, eu acho muito melhor isso, entendeu? No meu conceito. Porque o Pottker, tudo bem, é uma incógnita ele no Corinthians, mas o Carlinhos, ele já tá ali, eu acredito que seria melhor mesmo pro Corinthians, entendeu? Meu conceito. É, eu penso como você também, eu acho que tá na hora do Corinthians começar a olhar um pouco mais pra base. É, principalmente com relação a esses moleques que se destacaram, foi o caso do Mantuan, o caso principalmente do Pedrinho. É, pode ser o Carlinhos também, aí numa hipótese de o Jô não jogar um jogo desse campeonato. Ô, mano, Paulista. Desculpa, você tá falando desses, mas é só uma questão. É. Desses aí, quem são os bons aí? Então, na minha opinião, o melhor de todos é o Pedrinho, disparado. Foi o destaque da Copa São Paulo. Ele é meia, ele faz aquela função de ataque também, jogando pelo lado de campo. É, você tem o Carlinhos, que é o centroavante, e o Mantuan, que é volante. É, ele é segundo volante também, na posição que o Marcel atua, e o Maicon também. Mas pode ser aproveitado, cara, porque muitas vezes aí o clube vai buscar jogadores aí que estão no interior, Sombra, que muitas vezes ninguém sabe quem é, uhum. E quando chega todo mundo vê que o cara não... ninguém entende porque o cara veio. Cara, pra trazer esse tipo de jogador que não acrescenta nada, vale a pena você dar uma moral pro moleque que tá lá. Entendi. Principalmente o moleque que tem qualidade. Porque uma coisa é você olhar pra base e falar, não tem ninguém. Aí eu também não acho que tem que forçar a barra, porque a base é aquele negócio, não é sempre que vai estar boa também. É, às vezes você tem uma categoria de base ali que pode ser campeã jogando uma Copa São Paulo, mas que individualmente falando você não vê um grande destaque. Agora, com relação a esses moleques aí que o Corinthians efetivou, pô, o Carlinhos foi artilheiro e não foi por acaso. Marcou gol pra diabo. E aquele zagueiro, mano? O Delamore, né? Foi emprestado pro Fortaleza. O Corinthians foi... comprou aí. Não usou ele, né? Não. Não, o Corinthians não quis utilizá-lo agora e preferiu manter os que já estão lá, que é o caso do Léo e do Pedro Henrique. Mas eu acho sim, cara, que o Corinthians aí, ao invés de ficar indo buscar jogadores no Campeonato Paulista que não tem tanta expressão assim, uma coisa é você achar um Tchê da vida, aí você vai lá e traz um Paulinho, um Ralf, um jogador desse nível, ok. Mas quando você vai compor o teu time com mais do mesmo, aí não vale a pena, mano, dá chance pra base que a molecada tá deitando. Então, mano, eu concordo com você, principalmente que nem o Corinthians contratou esse Luiz, esse Paulo Roberto. Pra mim, esses jogadores, se você for ver o Delamore, eu acredito que se você for colocando ele gradativamente no time, ele vai ser melhor que esse cara, o Luigi. Pô, os caras, tem o Carlinhos, tem aquele, eu não lembro o nome dele, mas o que jogar na ponta esquerda de 11, na copinha lá, o cara é bom pra caramba também. Quem que era, o Marquinhos? É Marquinhos, não é? É, acho que era. Então, e ele não é tão novinho assim, tem o 10 lá, mas é muito moleque ainda, não dá pra ser. Daí é o Oya, né? O Oya, Fabrício Oya. Então, Oya? Eu acho que, pô, pra que investir nesse Luiz, nesse Paulo Roberto, ele trouxe mais um volante, até mesmo, se a gente for falar, esse que jogou e que bateu todas as faltas do escanteio, como que é o nome dele mesmo? O Felipe Bastos? Felipe Bastos. Eu acho que, ó, tem Maciel, tem... esse que jogou na lateral esquerda ontem. O Marcel. Marcel. Isso. Tem aquele que tá na seleção sub-20. Guilherme Arana. Mas o volante lá que tá na seleção Maicon. Maicon. É, tá o Maicon também. Tá o Maicon. Pô, eu acho que esses caras... Eu acho que o Felipe Bastos não é nada demais. Tudo bem, jogou bem, tá acertando. Mas se você colocasse esses dois caras pra jogar, eu acredito que eles fariam a mesma coisa que ele tá fazendo. No meu conceito. É lógico que a gente não tá num dia a dia lá e tal, mas eu penso que às vezes o Corinthians faz umas contratações, se a gente for comparar com as contratações que o Flamengo fez, né? O Flamengo contratou muito melhor que o Corinthians. Ah, mas tem mais dinheiro também, né, meu? O padrão é outro. Mas quanto que o Corinthians gastou com o Giovanni Augusto, com o Marquinhos Gabriel... E se você for ver quanto o Corinthians gastou com esses caras e quanto que o Flamengo gastou com essas contratações esse ano. Acho que o Corinthians gastou muito mais com esses caras do que o Flamengo. Então, mas é diferente, né, amigão? É que o Corinthians ele precisou investir o ano passado em um caminhão de jogadores, porque o Corinthians ele sofreu um desmanche. Aí sim, o Corinthians saiu contratando a todo que tem direito também. Aí eu concordo contigo, contratou mal e pagou caro por isso, que foi o caso aí do Guilherme, do Giovanni Augusto. Não. Enfim, esses jogadores Marquinhos que vieram Gabriel. Não conseguiram, Marquinhos Gabriel, eles não conseguiram deixar preencher aquela lacuna que o Jadson, que o Renato Augusto deixaram. Só que o Corinthians ele vivia uma outra circunstância que ele precisava reformar o elenco porque sofreu um desfalque de 9 jogadores, se a gente somar todos que saíram ali, Malcom, Wagner Love, o Ralf, o Gil, o Jadson, o Renato Augusto, enfim... Aquela série de jogadores que deixaram o clube, o Corinthians precisou se remontar e se refazer. O Flamengo, diante do que ele estava buscando no mercado, ele contratou pontualmente. Ele trouxe o ano passado o Diego, agora ele foi atrás aí de um lateral esquerdo aí para substituir o Jorge, que foi vendido para o Mônaco. Ele trouxe o Trauco, precisava de um cara de lado de campo, ele pegou o Berril. Então, é mais fácil você contratar quando você tem um foco exclusivo para determinada função. Porque todo investimento que você tem, você pode qualificar naquele setor. Você fala, beleza, vou pagar 5 milhões no Berril de dólares, mas é o Berril, ele vem para resolver o meu problema. Agora, quando você tem, sei lá, 5, 7 milhões de dólares para comprar 8, 9 jogadores, é diferente. Aí a qualidade tende a não ser tão boa, né? Mas vamos ver, mano. E com relação ao Carrilli, cara, ou o Fábio Carrilli, que o pessoal gosta de querer falar Carrilli. Já ouvi uns caras na mídia repetindo inúmeras vezes Carrilli. Não é Carrilli, é Carrilli. Carrilli, né, o nome? Não, é Carrilli. São dois. Mas o que você acha do Carilli? Você acha que ele consegue vingar aí como treinador do Corinthians até o final do ano? Ou você acha que qualquer tropeço no Paulista já vão mandar ele embora também? Eu acho... Essa diretoria não tem impulso nenhum, entendeu? Tá com esse processo de impeachment aí. Eles estão dependendo muito da opinião dos outros, né? O Carilli, né? Ele tem um perfil mais ou menos próximo com o do Tite. Eu acho que... Ele preserva bem, está acertando a casinha, né? Como se diz, está ajustando a defesa primeiro. Né? Pelas condições que o Corinthians tem atualmente, tem que ser ele mesmo. Quem que vai chamar? Eu achava, vamos dizer, quando não tinha ninguém, eu achava que seria uma boa naquela época até o Vanderlei Luxemburgo. Muita gente vai questionar, mas fala, ó, Luxemburgo está lá embaixo, está ruim, ele está precisando de... vamos dizer, renascer pro futebol. Ninguém fala mais no nome. E o Corinthians tá numa draga do caramba. O Vanderlei, ele foi um bom técnico pro Corinthians, né? Sim. Eu acho que ele não desaprendeu futebol, né? Eu penso que isso daí poderia dar certo. Mas como não deu, eu acho que o Caio tem que ir tocando até onde dá, né? Com esse time que tá, eu acho que o Carilli é o ideal. Você sabe que eu tava pensando aqui no elenco que o Mano citou, os jogadores que não estão sendo aproveitados lá. O Douglas, do Grêmio, o barriga de cadela prenha. Se machucou. Ele nem volta mais, cara. 34 anos, vai tomar tudo agora. Vai engordar e não volta mais. Pro Grêmio, vocês acham que seria uma boa opção para substituir o Douglas, o Guilherme do Corinthians? Com relação à sonolência, pode ser. Ele me quebrar, não, né, não tô, não, porque é um jogador de armação. E o Renato Gaúcho já falou que pro Douglas jogar no time dele, ele fez um esquema especial, que o Douglas não precisa correr para trás, não precisa nem vir buscar a bola. Só tem que deixar os caras pifados. Se não tem que correr para trás e tem que assistir, tem que dar passe para gol, o Guilherme não pode ser uma opção pro Grêmio? Sabe por que eu acho que é embaçado, o Ale? No perfil que você citou, eu acho que ele se enquadra. Eu acho que cabe sim a comparação e ela é justa. Inclusive o Guilherme é um cara técnico. Ele não é um jogador aí que você fala, pô, é um jagunço que não sabe jogar. O problema do cara é que ele é uma nhaca em campo. É uma nhaca. Você vê o Douglas jogando, ele é um cara lento. Mas você vê ele se dedicando. Você vê ele buscando o jogo, ele dá opção. Até marcação. Você não pode exigir do Douglas a velocidade do Neymar. Você não pode exigir que ele dê o arranque igual o fenômeno naqueles velhos tempos. Mas é um cara dedicado dentro de campo. Ele se propõe a fazer aquilo e ele faz. Verdade. Agora o Guilherme é um cara que é meio nhaca. Sabe aquele cara que ele pega a bola assim, não sabe o que faz, roda igual uma barata envenenada. Vai para um lado, vai para o outro, gira. Por mais que o Corinthians também não dê opção, mas espera-se pelo menos um pouco mais de qualidade de um cara que pode dar. Até ele tenta carregar um pouco a bola, né? Em determinados momentos, eu vi ele até omisso dentro de campo. E omissão, eu acho que o Guilherme, né, também, ele não tem a mesma característica do Douglas de lançamento. Né? Eu acho que o Douglas, para colocar o cara na cara do gol, acho que ele é melhor. Não, o Douglas... Também acho. O Douglas é melhor. Tanto que o Douglas já jogou, inclusive, na seleção brasileira. Mas é que, como alternativa, né, já que perdeu o jogador, é difícil achar nessa posição. É isso, é mesmo. Vai ser difícil mesmo, cara. O Grêmio tem o Bolanhos, né, Ale? É mais carregador. Tá jogando bem, né? Mas é... Ou é o Ler Negro? Não, ele é bom jogador, Sombra. Não, não tô dizendo que é ruim. Não, ele não é tão velocista assim, não. O Bolanhos? Não. Ele é um jogador de velocidade, mas não é tanto assim. Ele é velocista, não. Ele é de velocidade, mas não é. Não, ele é um cara veloz, mas ele não é de pegar bola. Ele é devagar, não. Ele não, é lento, mas não é devagar. É um jogador veloz. O cara é gordo, não. Ele é obeso, mas ele não é gordo. Não. É um jogador veloz, lento. Eu moteio, tu moteias, ele moteia. Peraí, cara. O que eu quero dizer é o seguinte. Você deu uma moteada agora. O que eu quero dizer é o seguinte. Ele não é aquele cara de pegar a bola e carregar correndo. Ele não faz isso. Ah, ele é mais de armar o jogo do que carregar a bola. Ele tá no esporte errado, ele tinha que estar no futebol americano. Ele não, sai correndo sem a bola e cata lá na frente. Ele é bom jogador. Ele eu acho que vai acabando com bem. Você, pede desculpa e vou mudar de assunto. Você falando isso é colorado. Que é wide receiver? Ah, eu sou juventude, né? Você é juventude, é não, você é colorado. Wide receiver, né? Você acha wide que o Mortal receiver. Vai longe com as contratações que fez? Bela pergunta. RG, o Grêmio perdeu um, agora com a lesão do Douglas, perdeu dois titulares, né? Que legal o Wallace, show ball que vocês montaram o Wallace lá. Né? Tô falando com as contratações Cortez, que vocês fizeram. Léo Moura. Ah, não, cara. Isso é banco, né, cara? O Grêmio fez pra... Pô, faz umas festas lá. Mas o Cortez não é Moura velho, né, cara? O Cortez é velho? É estragado, é diferente. Né? É, o Cortez não é velho, cara. O único jogador velho aí que... Não, não é que o Cortez é velho. O Cortez, ele é ruim. É ruim. Casou no Habib's, né? Que é. Aí já tem é currículo, né? É, e agora... O Léo Moura, ele fez um bom campeonato brasileiro pelo Santa Cruz, né, cara? Ele é bancão, né, meu? Ele vai ficar ali pra jogar campeonato gaúcho. Eu não entendi ainda esse Léo Moura aí. Ô, Gerson, um abraço pra você. Obrigado pela participação. Só pra complementar aí. Parabéns pelos 18 anos aí de estádio. Boa, garoto. Você vai estar lá na quinta que vem, na Audio Club? Vou sim. Pode marcar meu nome. Se furar, entra pro nosso livro maldito, hein? Vai fazer um gelo lá, hein, querido? Deixa eu falar mais uma coisa. Eu já escuto o programa de vocês há muito tempo, né? Até fui já numa torcida de estádio com o Benjamin e com o Mano, mas há muito tempo. Nossa, faz 100 anos isso, porque o Benjamin só vai camarote agora. Então, mas num único. Corinthians e Grêmio no Brasil. Num único. Num único. Não, mas eles só quando o Pacaembu você ia no camarote único? Não, foi com uma van, fui aí na... É coisa antiga. O Corinthians mandava, foi Corinthians e Grêmio no brasileiro. E o Corinthians mandava jogo no Morumbi ainda, hein? Foi 0-0. Faz muito tempo. Caramba, velho. Corinthians e Grêmio no Morumbi. É. Então, você imagina quanto tempo faz. É. Né? Então, agora, só Bozano me. Como que é? Me ajuda aí, mano. Ajuda aí, mano. Ele tá assim, nervoso, mano. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Só o Bozano me garante 3 vezes mais diversão e proteção. Bom, tá você ganhou um kit top do desodorante Extreme. Falou, então. Obrigado aí pela audiência, viu, irmão? Um abraço, hein? O programa de vocês é muito bom. E vocês são muito bons. O Alê, a nova contratação aí, parabéns aí. Obrigado. Domênico, apesar de palmeirense, é um cara gente fina muito pra gente caramba. Obrigado. Sombra, RG. Pega muito no pé do Corinthians, tira muito sarro, mas... É bonzinho, RG. Together, velho, together. Benjamin, mano. Obrigado, velho. Benjamin é gente boa, mas se puder evitar, é melhor, hein? Valeu, velho. O Moto tá aí, mas um abraço. Aí, Luca. Valeu, cara. Valeu, um abraço. Até mais. Tchau. Valeu. Esse é o Estádio 97, o Momento Sem Parar. Agora é hora do segundo ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. Pulseira VIP do seu carro. Aí, ó. Quem sabe? Esse aí, o mano tem esse cachorro aí. Qual que é? Esse deve ser um chihuahua ou um pincher? Chihuahua. Salsicha de humano. Esse não é o cachorro de moto que bateu no pitbull? Não, o Pug é outro. Você não acreditou naquela história. Olha, de todas as mentiras que você já ouviu até agora do Mota, e não tô brincando, o Mota é mitômano. Qual foi a que mais te chamou a atenção? Não, essa dele ter um... Qual que é o nome do cão? Pug. Pug bater num leão, num tigre. E aí? Ficou esquisito pra mim. E ele falou que lá na padaria tem testemunhas que foram apartar a briga. Só que as testemunhas dele, duas morreram, ele falou de acidente ainda não... Mas eu vou te falar, pra mim a pior de todas... A viagem. Não, que ele falou pra gente que ele já gastou milhões. Três milhões até hoje. Todas as viagens da vida dele. Ah, não, da Belas Artes também. Também. O diploma que ele falou que ele é formado pela Belas Artes. Nossa, velho. Uma baita faculdade. Aí pediu pra trazer o diploma até agora. Alô? A faculdade tá processando ele, né? Felipe Verzeniazzi. Felipe o quê? Verzeniazzi. Esse é palmeirense, Verdão. Verdão. E quantos anos você velhinho? 29 anos. RG, 2.9 hoje, é bacana? Hoje não, mas todos esses dias, sempre que você sair de casa, não deixa a Verzeniazzi na barra. Nossa! Sensacional! A Verzeniazzi, velho! Gênio, é gênio! Fechar Verzeniazzi aí que tá bem grande. 10, 10, 10. Sensacional. Sensacional. Esse foi difícil, hein? Esse foi difícil. E qual que é o bairro que você mora, hein? Eu quero ver o seu bem da festa. Vila Regente Feijó. Vila Regente Feijó? Ah, quem foi Regente Feijó? A Vila RG número 2. Antes de ele responder, é ali perto do Anália Franco. Isso aí, mandou bem, Benja. Desculpa. Você atrapalhou o RG a falar de Regente. Não, esqueci o demônio, os caras vão falar que eu tô olhando. O Google, alguma coisa assim. Primeiro maestro, primeira orquestra no Brasil. Regente Feijó. Maestro Regente Feijó. Muito bem. Eu morei, Maestro Zezinho, né? Falei a música. Eu morei ali atrás do Serete. Ah, boa. O lugar bom lá, né? O lugar de rico. Parque Serete ali é rico, é? Só foi igual que mora. Bem Mas entrega, eu sei queria que o Benjamin morasse aonde? Fazer o quê, velho? É, mano, é a vida. E o time? Quem morava ali, pra vocês terem ideia, é o Tite. O Tite tem a pele na cobertura ali. É mesmo, é? Respeito, respeito. Era boa a cobertura lá, professor? Com certeza, com muito respeito e dedicação. Eu falo pra você. Eu não sei se tu tá ouvindo eu falar, mas eu tava falando contigo. Tá falando baixinho. Eu respeito a todos vocês aqui. É. Queria contar uma pequena história pra vocês. De respeito que mostra que o cidadão... Porque eu prego isso. Você vai ver com uma fábula. Isso ouvinte, não, é uma história verdadeira. Pra que vai ilustrar a situação. E eu ilustro sem medo de ilustrar. Ah, ilustre, ilustrar. Então. Que uma borboletinha Josué... É uma pequena borboletinha. É. Borboletinha Josué. Borboletinha Josué. Que é borboleta Josué. É amigo do. É uma historinha que eu vou te contar. É uma historinha que ele tá contando. É a borboleta Josué. Ah, não, professor. Ela era preta e branca. Ela tinha o sonho de ser colorida. Ela era preta colorida. E branca. É. Tricolor. É, não, queria não. Ser tricolor. Não, ela queria não tem referência com futebol. É uma referência infantil. Ah, eu conto com criança colorida. Pra todas as crianças. Eu colorida botei uma, e colorida. Uma vez no Corinthians, botei todas as crianças, os filhos dos jogadores na minha frente, contei essa história. E aí? Uma hora depois, todos dormindo, os jogadores me agradecendo. Olha aí. Então a borboleta Josué, preta e branca, ela bate asa. Ela bate asa. Ô, Tite, você viu que já caiu o primeiro técnico em 2017. Tu tá interrompendo a porra da história da Josué? Pra contar uma notícia sem pena em cabeça. Ô, professor, você tem mais história do que lençol de motel. Dá uma segurada aí pra nós. Tu faz aí de novo a borboleta voando. Então era caraca, um morcego, é velho. Isso é um morcego, velho. Isso não é que eu faço o quê, mas porra, o Domênico. O Domênico tem razão. Nossa, era o Pterodáctil, Josué. Vai rir. Isso é uma borboleta que tinha tanta coisa. 6 metros de envergadura. Porra, então, mas essa era a história dela. Ela tinha asa muito grande, preta e branca. Certo. E o sonho dela era ser colorida. E do tamanho das borboletinhas. Pô, mas vem cá, tem aquelas borboletas gigantes. Sim. Sabe, mariposa. Mariposa. Não, é mariposa? O nome disso é unicórnio, meu. Não, não, você é mariposa. Que é um cara que, você que é um cara que eu quero acabar a história, vocês interrompem. Pô, se não, vai acabar. Ah. É, você que é um cara que assiste inúmeros programas. Ah. A borboleta tem como se fosse um pólen na asa. É como se fosse um pozinho. É, um pozinho. É verdade que aquilo ali cega se você passar a mão. Não, sabendo disso não. Dá barato, hein? Irrita os olhos. Geraldo Magela falou que sim. É que antigamente, mano, a molecadinha ficava brincando e aí prendia, sabe, a borboleta quando fecha a asinha? Sim. Aí a molecadinha ia pegar e ficava brincando com a borboletinha. Então as mães falavam, o cega, esse pó cega, hein? Não pode mexer. Aí ficou, deixa eu resumir a história pra vocês. Você vai continuar. Mas eu não acabei a história, o ouvinte do momento desse precisa saber o final. Mas e aí? Então a borboleta Josué voava nas relvas, nas relvas da Ásia. Faz aí. Não, é relva da Ásia o som. Isso. Até que um dia ela voando subiu no muro. É. No muro de um monge chinês. Jesus, e esse monge disse pra ela. Nigo tigo. Unigurigo e nigodego nigurira. Aí ela descobriu que o monge era chinês e não era japonês e não chinês. Ah, tá. O que que ela fez nesse momento? Ela espirrou seu pólen. Com um pote de spray que tinha ali em cima. Exato. Ela apertou o pote de spray. Isso. E um laser saiu do seu rabo nesse momento. Laser. E o laser. Então ele já fez o laser, eu tava tentando consertar. Ele já fez. E o laser decapitou o monge. Você tá de brincadeira. Ele decapitou o monge chinês. Por isso que eu digo a vocês. Moral da história. Moral da história. De repente o que tu queres não é o que o outro queres. Mas toda essa história pra essa moral? Ah, não. Jesus, não. Vai, oh, vai treinar a seleção. Velhinho, qual que é o time? Santos. Santos. Boa, boa, velhinho. Porra, você, eu vou te falar, hein, Tite. Tá louco, velho. Ô, fera! Se tu quiser, eu tenho uma outra história aqui. Não, chega de história, pelo amor de Deus. Ô, fera! Fala aí, RG. E aí, velhinho, você é que tem que falar. Vamos chegar aonde com esse timaço que o Santos tá montando aí, velhinho? Cara, eu acho que esse ano é campeão da Libertadores. Com o pé nas costas. Eu não sei se vai ser com o pé nas costas, mas que tem tudo pra melhor ser um time com o pé na bola, né? Que vai dar trabalho, vai, né? Vai, meu time. Acho que dos últimos 5 anos aí é o melhor time que o Santos tem. Né? De elenco, tem um elenco mesmo, né? Eu não digo elenco. Acredito que elenco ainda seja o Palmeiras e o Atlético Mineiro. Ah, RG, pelo amor de Deus. Mas acredito. Vou dar um tapa na sua cara, RG. Não, peraí. O que é? Você tá pegando essa careca aí? RG, você não bate. Não, eu calma. Sou. Desculpa, RG, você vai continuar, outro. É o seu momento. Calma, Zé. Mas um negócio desse aí, de verdade, evidentemente. Deixa, RG. Jornalisticamente, você tá equivocado. Tá bom, me deixa com o meu equívoco. Eu acredito, velhinha, que o Santos concorda que dos últimos anos aí, esse ano o Santos, né, entra legal, entra dando uma baita esperança para todos nós. E com um time de 11 e um belo, tá bem, um belo banco de reserva, né? Que não tinha, e o ano passado era só 11. Qual seria aí, naquelas antigas escalações de banco, que você tinha que levar um número limitado, né? Por exemplo, 5 substitutos imediatos no banco de reserva hoje do Santos. Leandro Donizete. Sim. A gente vai ter o Vladimir Hernandes aí, numa possível vaga, né? Eu acho que ele vai ser banco no começo. Tá. Você tem Yuri. Tem o Yuri, um belo volante que atua como zagueiro. Tem um meia-boca do Léo Cittadini ali, que faz bem meia-boca. Cadê esse banco bom que o Léo já falou aí? Então. O Léo, acredito nele, hein, cara? O Léo tem potencial, hein? Esse Rodrigão é ruim, velho. Eu vejo ele me lembra a Robigol. Pô, velho, você tava falando aí que tem banco, mas já não tô vendo mais esse banco. Não conta nenhum aí com esse banco. Falou 5 caras, eu falei 4, pô. Como assim? Não, falou que banco bom e etc e tal. Então. O Yuri, nosso... o Yuri é melhor que qualquer zagueiro do São Paulo, tirando o Rodrigo Caio. Yuri é zagueiro? Ele joga de zagueiro, o Yuri. Atirando o Rodrigo, então, pô, esquece. É melhor que o Maicon, né? O do Santos é aquele Luiz Felipe. Melhor que o Maicon? É evidente que é, Sobra. Pera aí. Você tá rindo, vai. Você sabe que é. É que eu respeito você, viu, Azedão? Obrigado. Até me deu dor de falar isso. Vai lá, Azedão. Não, pode complementar. Olha, nem o Azedão engoliu essa. Pode complementar. Hoje, o Maicon é o André Luiz com grife. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira, você. Esse cara é o cosplay do mano. Quem que você falou? O Maicon do São Paulo é o André Luiz, aquele da Torre Gêmea. Você tá louco. Nossa, você tá de brincadeira. Larga esse fanatismo de lado aí, você tá louco. Tô brincando. Tá vendo? Ah, você é mó frouxo, maluco. Foi só pra falar um pouco mais da acendeu a luz, você voltou atrás, velho. Sombra acendeu a luz na cara dele e entregou, velho. Ô, maluco, você é mó frouxo, velho. Vai, pipoca, manda de time aí, vai torcer pro Série B do Palmeiras, seu otário. Tem que ser santista, tem que ser guerreiro. Você lava a boca aí, ô seu trouxa. Boa, Dudu. Lava a boca pra falar do Palmeiras aí, ô mané. Ô, Felipe. Oi. Mas agora eu trouxe o Gil, não, é o Kleber, zagueiro. Kleber. Que é tem o Kleber. A zaga hoje então, é o Kleber e quem? O Gustavo Henrique? Gustavo Henrique e Luiz Felipe estão machucados aí. O Dorival? Hoje a titular é um menino, que eu não lembro o nome, da base. Lucas Veríssimo e Yuri, é a zaga titular. Mas ele tem jogado só com um zagueiro, né? Ah, sim, de ofício só. Deve ser muito bom esse tal de Yuri que você tá falando, porque o Santos queria tanto o Lucão. Deve ser ótimo. Nossa, que zoada que esse Lucão. Queria sim o Lucão. Sim, mas todo mundo tem o seu lado doido. Ficaram com o Rodrigo Souto. Entendeu? O Rodrigo Souto não era um jogador ruim. Ah, mas também não era nada disso. O Lucão é ruim. Que fim levou o Lucão? Eu concordo. O Lucão tá é ruim. São Paulo, pô. Tá lá, continua lá. Cadê o Lucão, meu? Não, porque ele não ia numa transação aí com o time da Itália. Ele não quis ir. Era Portugal. Não, era Portugal, mas não quis ir. Agora só uma enquete rápida, ouvinte. Peraí. porque ficou meio em silêncio. Aí eu resolvi fazer uma enquete. Sim, pois é. É, porque eu faço enquete há muito tempo, viu? Inclusive hoje, grande... Tô em silêncio. Grande Vieira, é. Fala, Valor. Eu faço jornalismo há muito tempo. Você é nada, muito bom, você é um monstro. Sobrou um espaço, buraco, né? Eu entro, exato, com a minha mãozinha pequena. Grande Vieira. Empurrando, está empurrando. Na web, está vendo. É, parece que eu estou todo o tempo jogando ping-pong, ó. Enfim. Oh, mas aconteceu alguma coisa, dá a impressão que você não dorme, cara. Não, não é que eu não durmo, eu não deixo ninguém dormir. Eu olho pra você, dá a impressão que não dorme, velho. Tô com a cara meio inchada, aí, né? Se botar um algodão, eu me levo embora. Maris. O grande Vieira. Fala, meu amigo. RG. Diga. Abraço a Dom Carlos Pimpolini. Hoje tem família Pimpolini. Vai ter a rave da família Pimpolini. Rave da família? Dois dias de massas virado. É. Mas o que você queria falar, porra? Fala hoje logo. Vai ter MD, muita dobra de massa. É uma delícia. É verdade, viu? Whisky de nhoque. É uma delícia. Nossa, é feito de nhoque. Aí, ouvinte, vai minha enquete. Quem é melhor atualmente, né? Porque existe o passado e o futuro. Vamos jogar com o atual. Ale Oliveira, o Paulo Baier do estádio, parece o Paulo Baier, misturado com o Walter. Enfim, grande Ale, você primeiro no pique. Quem é melhor, Lucas Lima ou Moisés? Interrogação. Ah, é que eu acho que os dois podem jogar, devem jogar junto. Mas não pode ficar em cima do muro, hein? É um ou outro. É que o Lucas Lima, eu acho que é mais criador de jogadas. O Moisés é um meio campista, aquele completo, né? Jogador que marca e ataca com a mesma eficiência. Volta no pique, ele, pelo amor de Deus! Lucas Lima. Lucas, tá bom. Então, Moisés, 1-0. Vieira! Eu acho que é o Moisés. 2-0, Moisés. RG. Lucas Lima. 3-0, grande Domênico. Moisés. Bela, olha como você vota bem. Mano. Moisés. 5-0, Benjamin. Lucas Lima. 5-1. É uma canja, né? Fingi que é imparcial. Sombra. Melhor jogador? Melhor jogador. É o Moisés, mas quem teve o melhor ano foi... Então você votou no Moisés. Melhor jogador é o Lucas Lima, mas quem teve o melhor ano foi o Moisés. 6-1, eu estou na dúvida, viu? Amigo? Não, a RG também votou no Lucas Lima. Não, ele votou no Moisés, falou aqui. Quem? Eu votei no Lucas Lima. A RG votou no Lucas Lima. Ale, você tá louco? O Ale votou no Lucas Lima. Então quanto é que tá? 4-3 pro Lucas Lima? Eu voto no Moisés. Ganhou o Moisés. É enquete imparcial. E o ouvinte fica quietinho. Não, você é só ouvinte, deixa o saco. Oh. Olá, você vota em quem, ouvinte? Só pra você participar. Voto no Lucas Lima. Tá vendo? Que bobagem, hein? Falei. Ô, velhinho, você acha que o Leandro Donizete perdeu vai tempo, substituir né, legal o Renatinho ou não? Porque tá todo mundo dizendo aí que... O RG não conseguiu ouvir. O Leandro Donizete vai substituir legal o Renatinho? Porque tá todo mundo dizendo aí que o Leandro claro Donizete não, né? Não é nada disso, e blá, blá, blá. O que você acha? Não, acho que não. Leandro Donizete é durão, né? Jogador grosso, né? É bom ali só pra matar a jogada, né? É um Alisson melhorado ali com mais idade. Não, e ele falando na coletiva hoje... Hoje não, ontem. O Leandro Donizete falando, não, eu vou precisar mostrar pra todo mundo que eu sei jogar bola, porque inclusive já foi elogiado até pelo Ronaldinho Gaúcho. Ô, Leandro Donizete, tá de brincadeira, né, Paquito? O maluco deve ter falado pra te agradar, pra ser aquele cara bom de grupo. É que incomodou, né? Cê é ruim, velho. Os comentários com relação a ele estão incomodando, né, cara? Não, e o contrato dele foi ruim, né? Ele tem, acho que, 34 anos ou 33. O Santos fechou um contrato de 3 anos com ele e ele veio bichado, né? Não, eu não sei, amigão, se ele foi irônico, porque o repórter perguntou pra ele a respeito dessa situação, se incomodava, talvez, o rótulo dele ser meio brucutu. Ele não utilizou essas palavras, mas o intuito foi esse. Ele falou, olha, me estranha muito ouvir isso, porque eu nunca ouvi isso de ninguém. Porra. O Devir Cup falou na coletiva lá do Atlético Mineiro, lembra? Falou, pô, esse cara só dá uma machadada. É verdade. Aí ele foi lá e deu uma porrada no Devir Cup também na coletiva que ele participou depois. Ô fera, placar pro jogo, Santos e Rad no domingo. 3-0 pro Santos. E suas considerações finais, velhinho? Parabéns, Estado Novo de T7. Quero saber como eu faço para participar do Happy Hour. Soleta Happy Hour, Estado. Você vai passar o seu nome Estado. Completo. Aliás, você já passou o nome completo pro bar. Aí, na próxima quinta-feira, dia 16, é só você ir diretamente até às 5h30, a partir de 5h30 da tarde, um pouco antes também, lá na Audio Club, na Francisco Matarazzo, tá bom? Tá bom. Não paga pra entrar, paga apenas aquilo que você comer ou beber. Não paga pra entrar, paga pra sair. Paga o que é pronto, paga, né? Pra sair. É, leva dois fígados, empresta um pra mim e outro pra RG. Tá bom? Ô Ale, conhece o Elton, o Shin, Bruno, Shin? Sim. Sabe o que é? Claro, pô. Sabe nada. Ah, não. Ele não faz a menor ideia de quem seja, velho. Peraí, coral de Olê. Um, dois e já. Olá, eu sou o Olê. Você é o único que faz dentinho, seu traíra. Eu me espelho no Landucci. Eu me espelho nele. Tchau, Felipe. Um abraço. Valeu, cara. Mandar um abraço aqui. Mandar um eu amo ela pra minha mulher, Michele. Mandar um abraço pros meus amigos do Cana. E é isso aí, valeu rapaziada. Valeu. Programa excelente, valeu. Como valeu. Obrigado. Valeu. Vamos lá, cara. Último ouvinte do momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Ah, esse eu sei quem é. Tá moto. Não, esse é mais inteligente. Esse aí é o... Moto, esse dá pra adestrar. Mas todos até agora foram mais inteligentes que o Moto. É tá de brincadeira. Esse o Sombra conhece. Se conheço bem. Esse é o Yorkshire. Mas o meu é um pouco diferente. Yorkshire. Alô. Alô. Quem fala? É a Laura. Alexandre. Lady Laura. Nome da minha filhada, mano. Lady Laura. É a mãe do rei. Minha nota filhada pra essa música, chama a Laura. Hã? Nota pra essa música. 9. A filha do Dudu chamada Lady Laura 9. Eu acho esse nome bonito. Emoções. 10. Meu uísque é 12. Detalhes. 10. O portão. 11. Cavalgada. Cavalgada. 7. Côncavo e convexo. 6. Jesus Cristo. 10. Rudi Landucci. 11. Nossa Senhora. 10. Pai Nosso na hebraica. Justa causa. Segue o jogo. Segue o jogo. Laura, e tem aquela Laura. Do rei legal que é porque okay. Será que tudo que eu gosto é ilegal? Qual, é nota 10. Eu me pergunto isso tudo. Mas ele não canta mais essa música. Kalhambeck. 3. Esse cara, chapa, estrada esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Estrada esse cara sou eu? 14. Estrada de Santos. Pô, Cacor é 10. Melhor de todas? Não, o portão. Pra mim é o melhor. Você mandou 14? Ah. Pra mim, emoções e o portão... São as maiores? São... A barata da vizinha. Não, a barata da vizinha não. Ele não conhece. Não é Roberto Carlos. Ô, Laura! Olá! Manda o nome completo pra gente, vamos lá. É Laura Mancila Fernandes. Manciva. Mancila. Mancila Fernandes. Aí, quantos aninhos, Laura? 27. LG número 2. 2.7 a Laura tem. Tô lembrando, preciso ir no mercado hoje. No lá mercado? No Extra hoje à noite. Vou comprar o quê? Vai no Extra? Vocês já sabem, né, velho? Vou comprar uma melancia lá. Puta lá, vida, velho. Olha o puxador aí, ó. Muito bom. Porra, deu 10 o puxador. Lógico, mas é lógico. Mas vou comprar uma melancia. Por favor, a hora. Foi muito bom, velho. Ó, Laura, e qual que é o bairro que você mora? Vila Mariana. Ah, essa é Vila fácil, Mariana, né? É nós. Eu morei na Rua Madre Cabrini. Aqui do lado. Você mora onde? Na Napoleão de Barros? Não, eu moro mais perto da Chácara Sabina. Ah, então não tem nada a ver com a Rua Madre. Na Avenida Cabrini. Pedra Azul ela mora. Chácara Clabinha é lá pra baixo, do outro lado. Mas aqui é Vila Mariana, é o nome do bairro, é. É, no não, todo Chácara é distrito Clabinha da Vila Mariana. Mariana. É distrito da Vila final, Mariana. Final. É. Mas é lá pra baixo. Mas é no final. Mano, é que nem Vila Maria, que é Jardim. Pra ir pegar o metrô na Vila Mariana, imigrantes. Pegar um Uber. Mas sabe o que é, Alberto? Não, lógico que não. Mas ali é tudo conhecido como distrito da Vila Mariana, que nem lá na Vila Maria. Olha, eu sou Vila pediria... Jardim Japão faz Jardim, parte da Vila Maria. Por favor, que sobre Vila Medeiros e Vila Maria. Como é que ele fala comigo de distrito, subdistrito? Não. A esse Vila Medeiros não é Vila Maria, não, RG. Então, o senhor está equivocado. O cara não. Mora na Vila Medeiros e fala que mora na Vila verdade, Maria. O cara verdade. Mora no Jardim Japão e fala que mora na não, Vila Maria. Não, você vem discutir Vila Maria comigo. Negativo. Alô, negativo. Eu posso discutir porque a última vez que você foi na Vila Maria foi acho que em 93. Tá bom. Então vamos lá. Praça da Alegria, o cara fala que mora onde? Praça da Alegria, RG. É uma praça, você tá de brincadeira. É óbvio que ele tem que falar que é Vila Maria. Praça da Alegria, Jardim Japão. Isso é Vila Maria. Vila Medeiros não é Vila Medeiros. Pera, Vira. Cadê a Laura? Vila Medeiros não é Vila Maria. Vila Sabrina não é Vila Maria. Jardim Guançã não é Vila Maria. Vila Maria é Jardim Japão. É Vila Mariana. Você não entendeu, eu disse que todas as pessoas que moram nesses bairros, elas dizem que moram na Vila Maria. Não, negativo. Eu conheço inúmeras pessoas aí que moram na Vila Medeiros que falam, moram na Vila Medeiros. Vocês podiam fazer realizar um encontro das pessoas que moram nesses bairros e que dizem que é a Vila Maria. Já de Japão! Laura, já tem um encontro. Laura, qual que é o time que você torce? Eu sou São Paulina. Gente, tudo nesse programa é briga, né? Você não perguntou tudo, quantos incrível. Anos, você não perguntou... Já foi. Já foi. Detonando você, Domênico. 27 anos, Ana Mariana. Para ficar vendo foto de homem pelado. Vai por fora que a bunda da Anitta no Planeta Atlântico. Você tá bacana, né, Ale? Você viu? Eu sou ali. Eu sou a Laura. Tá forçando a Anitta, hein? Gelo Vioral. O Lucas Prato, no Twitter dele, velho, ele fala que ele... Agora eu sei porque ele foi pro São Paulo, Rogério. Ele é do rock and roll, velho. Ah, é? Ele falou, ele é rock and roll. O Lucas Prato. Ah, isso é de São Paulo? Lógico, o Rogério Senna deve ter falado, ó. Argumento forte. Forte, né? Ô, Laura. Já chega querendo puxar o saco do dono do time agora, né? Agora, à tarde, o Lucas Prato e o presidente do Galo deram entrevista dizendo que tá praticamente certa a ida do Lucas Prato pro São Paulo, né? Então, pra quem ainda não tá sabendo, acho que amanhã deve ter uma reunião final, aí você vai apresentar garantia financeira e tudo. O que você achou? Gostou? E parabéns pro Caio Ribeiro, que deu o furo. Né? É exatamente o que a gente tá precisando. Acho que uma das maiores deficiências, né, de São Paulo era justamente um fazedor de gol, e acho que o Prato, nesse ponto, vai ajudar bastante. O Jusilei também tá chegando em São Paulo para exame médico. Parece que deve ser jogador também do São Paulo. O que você acha? Também, eu acho que, assim, eu não sei se os volantes de São Paulo hoje é bom também para ter elenco e tal, mas a gente tá bem, por enquanto é que o João Smith vai sair também, então vai ser bom por causa disso. Mas eu acho que o Prato chega mais já pra começar a jogar. O Jusilei a gente não sabe a condição física, talvez demore pra entrar. Então, mas ambos, acho que pro São Paulo, na condição que tá hoje, é ótimo. Vou fazer uma pergunta pra você e pro Alê. No ano passado, no começo do ano passado, na minha opinião, o São Paulo montou um time 7,5. Aquele que ainda tinha o Caleri, né, com a chegada do Maicon, e tinha o Ganso. Perdeu os jogadores no meio do ano, etc e tal. Agora trouxe o Ney, tá trazendo o Prato, trouxe o Cícero e tem a possível chegada do Jusilei. Vocês acham que recupera aquela nota de 7,5 do ano passado? Fica menos ou fica mais? Então você tá trocando aí o Ganso e o Calheri pelo Wellington Ney, pelo Prato e o Jusilei? Por exemplo. Eu acho que fica, com característica diferente, mas fica. O que você acha, Laura? Eu acho que fica até melhor. Porque eu acho que... Eu prefiro até o Prato, por exemplo, do que do Caleri. Eu acho que o Prato é mais regular até do que era o Caleri, apesar do Caleri ser muito bom. Olá, eu sou o Alim. Tá certo. Fala assim, ó, gelo via oral. É. Gelo via oral. É, chupa, Alim. O Benjamin tá com... É o novo imitador. Benjamin, só imita, Benjamin. Mas eu acho que o São Paulo... Só imita, Benjamin. O São Paulo acho que tá melhor ainda esse ano. Principalmente pela contratação do Lucas Prato. É, por mais que o Caleri não fosse um mau jogador, mas o Lucas Prato é muito melhor que ele. E se a gente parar pra analisar entre o Wellington Ney e Ganso, apesar de não ser a mesma função, porque o Wellington Ney ele joga um pouco mais avançado ali, aberto, do que o Ganso, mas o Wellington Ney tende a ser mais regular. O Ganso é aquele cara que vivia momentos de altos e baixos, era muito inconstante, né? Eu vou bastante no estádio, acho que quando você vai no estádio, você consegue ver um pouco melhor o jogo. E o Ganso, assim, infelizmente, ele não era um jogador pro time. Mas você não é aquelas maloqueiras que joga pedra em ônibus, não, né? Não, pelo amor de Deus. Aliás, tem torcida estádio 97 para São Paulo e Ponte, jogo domingo, concorrido. Mais de 30 mil ingressos vendidos para esse domingo, né? A estreia do Mito no Morumbi como técnico. Eu comprei meu ingresso, gente. Ah, então você não quer ir na torcida estádio no camarote único, é isso? Não, eu quero, mas é que aí eu vou ter que... Mas eu vou no camarote único. Vende o ingresso. Não, ó, se você vai mesmo, tem que ir no único. Eu vou. Senão você tá tomando o lugar de alguma pessoa que queira ir. Não, seu ingresso você vende, ou troca por lanche. Ó, você quer fazer uma presa? Pega seu ingresso. O Domênico tem uma equipe de cambistas. E troca por lanches na barraquinha ali, pra todo mundo que for aí na torcida estádio de 97. E vai, eu vou. Sobra, você conhece tudo. Mas não precisa, camarote único, eles servem comida. Você que... Não, mas pra fazer a presa, velho. Ah, entendi. A presa. Você que... Fora. O Sobra, você conhece tudo, os bastidores. Deus. Domingo vai voltar a tocar Hell's Bells, do AC/DC, quando o São Paulo entrar em campo? Ah, não sei. Você sabe que tinha uns conselheiros lá, que era contra, você acredita? Velho, eu vou, Mauro. O senhor não é contra, né, agora voltar a tocar Hells Bells do AC/DC? Não, muito pelo contrário, inclusive, viu? Parabéns pro Leco, que boa administração, viu? Agora que vem o prato, agora ficou bom de novo. Muito pelo Deus, mas, disse, véio, já que eu tava junto. Ó, você quer motivar o elenco? Você não tem que pôr Hells Bells aí com esse AC/DC. Tem que pôr o Thiaguinho, velho. Ah, o jogador gosta de pagode, velho. Ó, o Thiaguinho é amigo meu. Eu vou falar um negócio. Não é verdade? Tirando o Rogério, ninguém conhece essa música, velho, do elenco. Ah, lógico que é. Hells Bells? Às vezes tem um outro que conhece. O Lucas Brando conhece. A música é animal, é isso que eu tô dizendo. Mas então, assim, canta aí. Os caras curtem. Hells Bells! Os caras curtem o pagode, cara. É isso, Lucas Brando é. O Balbuena. Eu acho que os caras vão no ônibus tocando o Hells. Cara, na boa. É isso aí, RG. Ó, você já ouviu essa música? É irritante, cara. Irritante é teu passado. Ó, essa música é irritante. Irritante é teu presente. É um vocalista que não deve ter testículo pra ter uma voz tão fina e aguda. Não sei que é. Mas é verdade. É verdade. Eu acho que seja. Já ouvi. É o Edson Cordeiro. Tipo um Edson Cordeiro. É o Edson Cordeiro revoltado. É o Edson Cordeiro revoltado. Você é louco. Não, cai prato não. Ó, é o Edson Cordeiro com o carro riscado. Que ele chega lá e fala: Deus! Ó, o Ló tá falando que o Palmeiras acertou definitivamente com o Borja. Acertou com o Borja? Que merda! Então o torcedor do Palmeiras pode comemorar aí. Borja é do Palmeiras, segundo as fontes do Alê. Alê Oliveira. Caramba, numa semana o São Paulo traz o Lucas Prato e o Palmeiras traz o Borja. O Corinthians fecha com o Pote. E deve ter fechado mesmo, sabe por quê? Ó, William Bigode aqui no Twitter, aqui, ó, hashtag MeFu. O William Bigode não vai nem jogar, velho. Não é ele que vai se fu, não. Pô, quem reclamou foi o Alexandre. Quem que vai jogar? Você falou o William do Bigode? Ele ia ser improvisado ali na condição de centroavante. Quem vai sair? É o Alexandre. Quem o Palmeiras vai tentar? Barros. É esse, sim. Não, mas o Alexandre parece que também já deu piti. Não, mas ele tem razão. O William não joga. Parabéns, Barros, o Domênico. Só pra encerrar. E o Barros, Domênico. Ô, Laura. O Barros, eles vão tentar negociar. Ah, vai. Eu quero dar parabéns pra vocês também. Dê? Eu quero dar parabéns ao estádio, pelos 18 anos. Você vai lá na quinta-feira na Audio Club? Você vai lá? Leva uma amiga. Leva amiga ou amigo, quem eu você quiser. Uma vez, o Ben já conversou com a gente. Eu? Ai, ai, ai, ai, ai. Tá namorando. Lógico que eu converso. Tá converso com todo mundo. Não, não é assim. É nada, não. Você dá umas pinçadas. Não é assim, não. Você conversa você com todo mundo. Você dá umas pinçadas, vai. Ele mandou pra você aquele olhar. Então é de louco. Ele mandou pra você naquele olhar cartão black? Fala a verdade. Ah, não sei, eu acho que sim, hein? Moleque! Transarino! Beijo, ô Sombra! Aê, garoto! Narinozinho transante! Sabe aquelas máquinas aí que você coloca uma ficha lá e aí uma mão robótica que pega alguma coisa e vira? Isso, três geralmente robótica. Você já viu essa pega máquina bichinho. Aí? O Benjamin é isso, velho. Ele escolhe pinça e puxa. Escolhe pinça e puxa. O Benjamin é embaçado na noite, né, velho? Na noite ele quebra tudo. Tem 100 mulheres com aquela mão lá. Veja uma de louco aqui. Ah, enquanto ele fala pro segurança na balada assim, ó, chama aquela ali. Enquanto ele sobe aquela ali, ó. Direto em camarote. Eu tava no Vila Mixon. Eu vi você outro dia lá, velho. Ah, moleque. Benja, vou levar você lá. Foi eu e o Domênico no Vila Mixon. Nossa, vai comer. Fechar o camarote só pro Benjamin, bebida que pisca, é nóis, velho. Obrigado, velho. Ô, Laura, então você tem que estar, atenção, você tem que estar pra ir com a torcida Estádio 97, a partir das 2 da tarde, ou melhor, às 2 da tarde, na rua Curumins, número 5, Cidade Jardim, é uma travessa da Marginal Pinheiros, em frente à usina de traição, tá bom? Tá bom. É uma vaga por pessoa, tá? Vai só você. Não fure, não fure. Não vou furar, pode deixar. Tá bom? E quinta-feira que vem a gente se vê também no Happy Hour do Estádio 97 lá na Audio Club. Um abraço. Pode. Eu quero mandar um abraço pro meu irmão, que sempre escuta comigo, já escuto vocês há 14 anos, sou bastante fã pro Felipe. É isso aí, muito obrigado por vocês alegrarem a gente, a minha vida já há 14 anos. Valeu. Passaram muito tempo comigo, então... Valeu, um beijo pra vocês todos aí. Valeu, um beijo. Valeu. Esse foi o momento sem parar. Já notou como às vezes basta um adesivo pra começar uma revolução? É, veja o que representou o Paz e Amor pra liberdade de uma geração. Ou No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar,

os melhores sets de cada mês no meu Facebook. Oba. Procura lá, Lucas Burchard. É o filho da House Music que tá só começando. Sobe o som, hein? Night Sessions. Energia 97.